Aonde? De só de 98? O Fantástico é Paulista. E a de 91? Ela foi clássica, você lembra? Quem é Raí? Chegou de helicóptero, tipo, de calçadinho, só chegou... Calçadinho? Chegou lá, só falou, dá o short, né? Ele dá o short aí. Ele quase entrou com o passaporte no campo, mas não dá pra jogar, tá com o passaporte aqui. Uma das maiores deitadas que ganhou. Pega então o que ganhou. Pega o que ganhou aí o Raí no São Paulo e pega o que o Corinthians ganhou nessa década de 90. Rapaz. Vocês deviam mudar, aliás, mano. Essa jorrada aí. Você não quer discutir a década de 90 do São Paulo, né, mano? Tudo bem que nós estamos num limbo danado, mas você não vai falar de anos 90, vai. Qual o Raí é bicampeão do mundo, filhão? Qual o Raí é bicampeão do mundo? Tricampeão. O Corinthians ele foi tricampeão, se a gente pegar aí de 90 até o final ali em 99. O Corinthians ele foi campeão aí 3 vezes do Campeonato Brasileiro. O Corinthians aí na década de 2000 em diante é o time mais vitorioso na América do Sul. Não, nós estamos falando de anos 90. Não vem, conversar. Não quer alterar. Nós estamos falando assim do Raí dos anos 90. O Raí não jogou em 2012. Não foi isso. Não, mas eu peguei. Não queira deturpar. Peraí. Não tô deturpando nada. Eu falei. Pega o que o Corinthians ganhou. Pega o que o Corinthians ganhou em 90. De 90 até 99, que é a década aí. É, o Corinthians ele foi muito bem, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Brasileiro aí no ano de 90, 98 e 99 também. Desculpa, Raí, mas 90 não pertence à década de 90. É de 91 pra lá. Tá, 91 a 99, coisa de idiota. Não, tonto, falando, de 91 a 2000, tá louco. Se dane. Só pra acabar com a discussão. O Corinthians foi campeão. Em 1990, foi campeão em 98, foi campeão em 99. E nos anos 2000 em diante, não existe time na América do Sul que foi mais vitorioso do que o Corinthians. Mas você não tem como comparar. Aí. Tudo começou nos anos 90. Você não quer comparar os anos 90 do São Paulo com o do Corinthians. Você tá discutindo o Campeonato Paulista, bacana. Não, tô discutindo o Campeonato Paulista. Tô discutindo o Campeonato Mundial e os Libertadores que o Raí quer. A partir do momento que o maluco me chega e fala, vocês estão comemorando. Não, o que ele falou, você não dorme por causa de 98? Ah, meu Deus do céu, eu vou tirar talvez aí o meu sono por causa do Campeonato Paulista de 98 se enxerga. Mas não vem dizer que o Raí não era o terror do Corinthians, que era assim. Na década de 90, eterno irmão do Sócrates. Ô, mano, na década de 90, vocês ganharam o Brasileiro 98 e 99, a Copa do Brasil 95, né? Copa do Brasil 2005. Em cima do teu time, do Grêmio. É, depois vocês tomaram 2001 também. E aí vocês ganharam... Não, 95, peraí, você tá falando da década de 90 ou você tá falando de década de 2000? Nossa, o Vieira também é outro perdido. Aí depois vocês ganharam o Campeonato Paulista, vocês ganharam 95, 97 e 99. E ganharam uma tal de Supercopa do Brasil em 91. Ô Vieira, você quer falar de pesadelo? Pergunta aí pro Raí se ele lembra do Dida. Esse comédia aí 99 que bateu dois pontos, o Dida perdeu. Peraí. Se é pra lembrar de pesadelo, os corintianos têm muito mais pesadelo. Inclusive, quem vê corintiano aqui? Quem que vê que foi o Dinei ou foi o Vampeta? Que veio aqui e falaram que tinha nego pedindo autógrafo pro Raí em campo. Nossa! Que vergonha. Esse aí, esse que tá citando aí é o Romeu, o cara de caveira, que não significa nada. Agora aí, já que você tá falando. Não interessa, ele jogava com qual camisa? Eu estava no Morumbi, tá certo? Arquibancada amarela do Morumbi, e eu vi o Dida dando uma jorrada nesse seu ídolo aí. Jorrada, pergunta pro Raí. Eu estava no Morumbi e vi duas vezes o Raí ganhar campeonato em cima de vocês. Não era mata-mata. Nada, Campeonato Paulista. Não era uma pré. Em 98, bacana, vocês conseguiram tomar gol do Didi. O Didi que fez o gol mais bonito do Didi campeonato. Facada, Paulista. Didi facada. E quando acabou o jogo, quem foi campeão? Pegou na meia lua, jogou de cobertura naquele narigudo. O gol do Didi valeu 3? Lógico que não. Ah, então chupa, perdeu. A questão não é... Não, é uma bobagem que vocês estão falando. Coitado de você. Não, coitado de você. Dizendo que o gol do Didi foi importante. E outro, de fato... Peraí, não falei... Você ouviu falar que foi importante? Foi o gol mais bonito. E daí, gol mais bonito vale 3? Não, não vale. Fecha você. Ô, Marcos, tá passando vergonha, mano. Tá passando vergonha. São vocês. RG, quem tá passando vergonha? Você que é imparcial. Olha, para... O Raí, o eterno irmão do Sócrates. Só o Raí, ô Vieira. Só o Raí. E digo mais. O Raí jogou de forma irregular aquele Campeonato Paulista. Ele nem escrito foi. Dá uma chupada. Foi escrito aí 12 horas. Aí você vai lá. Saque, arroba, Campeonato Paulista, Federação Paulista. paulista. Cara, são ridículos. Pô, pra não falar de brasileiro, RG. Só o Raí tem 2 Libertadores e 2 Mundiais. Tem mais título que o Corinthians. Não, o Raí tem 1 Mundial. 1 Mundial, 92. Pra ver como você conhece a história do teu clube. Posso dar uma sugestão? Tá falando. Posso dar uma sugestão? Fala de 2017. Aproveita que tá o tema do Corinthians no ar. É. Viu, RG? É melhor não. É melhor não, porque o objetivo desse ano, desses pregos aí, foi não cair pra Série B. Se quiser falar de 2017, eu falo também. Atingimos o nosso objetivo, que era não cair. Nós atingimos o objetivo, que era não cair. Agora, teve time que tinha o objetivo de não cair, mas caiu. Um abraço, ó. 2007, aliás, hein, mano? 2007 era não cair, caiu, né? Fez 10 anos esse ano aí, mas parabéns, viu, mano? Meu time caiu, parabéns, meu time caiu, de fato, aí, e não precisou de ninguém pra se reerguer, diferente do teu clube, que em 35 ia fechar de novo, se não fosse Corinthians e Palmeiras, estava lá. Não me lembro do meu time novamente jogando a segunda divisão, viu, Maurício? Você está... Você poderia nós lembrar, estamos desequilibrando você, Maurício. Não, pelo nós contrário, estamos deixando você desequilibrado, você tá nervoso, Maurício. Pelo contrário, tá, vocês estão falando um monte de bobagem. Tá nervoso? Tá ficando estranho. Não, pelo contrário. Apesar de vocês falarem que nunca caíram, pergunta pro Zete lá se ele jogou a Série B ou não. Legal. Não jogou. Pergunta pro seu Tele Santana, porque vocês só falam umas coisas que não convêm. O negócio é o seguinte: já que vocês gostam de querer falar. Vocês gostam de querer falar. Ai, bibi, 92, 93. O técnico dessas duas conquistas do São Paulo foi Tele Santana. O Tele Santana, o próprio, disse que caiu, que jogou a Série B. Então se fecha aí, bacana. Bom, infelizmente, é uma pena. O Tele Santana é muito competente, mas não tinha conhecimento do próprio campeonato. O regulamento. Pois é, uma quem pena. Tinha era você. O Zete, que tá dentro de campo, inclusive jogou. E olha, o fato de ser jogador e ídolo não significa ter mais inteligência do que a gente. Pois é, eu prefiro acreditar num cara que tava dentro de campo, inclusive um jogando e o outro no banco, do que num regulamento que supostamente foi, ai, não foi isso. Falou, tá bom. E aliás, mano, eu não lembro de você agradecendo o São Paulo por vocês não ter caído aquela vez que o São Paulo ganhou do Juventus, do coitadinho Juventus. Peraí, o São Paulo não ajuda, né? Agradecimento aí agora. Por falar em ajuda... Um agradecimento você podia fazer. Agradeça aí o grafite. Aproveita aí o momento. O Corinthians não tem que agradecer São Paulo nenhum, inclusive. Tem que agradecer, o grafite, inclusive o grafite, que foi o cara que fez o gol aí da vitória de São Paulo contra o Juventus, ele é execrado pela torcida do São Paulo por esse ato. Isso mostra o tamanho de vocês. Tamanho de vocês? Não, vocês deviam ter caído esse ano pra vocês aprender e passar mais uma vergonha. É verdade, queriam entregar um jogo. Inclusive, verdade. Isso mostra a falta de gratidão de vocês. Olha, porque grafite, não souberam nem reconhecer. Grafite mais que Corinthians. Vocês grafite da, maior. Da vergonha mais uma vez. Né? Ó, e as novidades, Maurício? Tirando o seu nervosismo, que mais tem de novidade Se eu que sou heptacampeão brasileiro no campo e campeão estadual aqui, inclusive desacreditado por todos vocês, tô nervoso, imagina vocês que não ganharam nada e brigaram pra não cair. É só falar a palavra Raí, descontrola. Desestabiliza. Pelo contrário, quem rasga a roupa quando fala a palavra Raí é você, meu irmão. Não, olha, aí tem que apelar, né? Não, pelo contrário, não é apelar, é falar a verdade. E outra, mano, eu torço. O Raí é o eterno irmão do Sócrates. Eu torço pra que um dia vocês tenham um ídolo, cara, no Corinthians. Eu torço, cara. É. O Marcelinho Carioca, o Marcelinho Carioca, um pé do Marcelinho, o seu Sócrates de fitinha na cabeça, tem mais história, viu, bacana? Ó, viu, o cidadão, o Marcelinho Carioca, um pé dele tem mais história do que o Raí inteiro. Aonde, velho? Jogou aonde o Marcelinho Carioca? Ele tem tanta história, mas aonde? Ele é tão importante na história do Corinthians que não conseguiu se eleger pela própria torcida. Nossa, que deitada agora, hein? Uma coisa, credibilidade, outra coisa. Credibilidade zero. Pra ver mais uma vez como você tá falando bobagem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A questão da credibilidade, o cara como atleta é um, o cara como político é outro. Eu não misturo as coisas, eu não faço isso, porque você sim. Não misturo. Corintiano não mistura as coisas. Não, ué. Não, imagina. Eu falo por mim, bacana. Então por que o Andrés foi eleito? Outros, eu tô falando por mim. E por que o Andrés foi eleito? Bacana, pergunta pra quem votou no Andrés. Eu não misturo as coisas e nunca misturei. Ué. Se você mistura futebol com política, eu não faço isso. Acho que o Andrés é maior que o Marcelinho, então, na história de vocês. Ah, deve Bom, ser. Bom, bacana. Votaram o negócio é o seguinte. A questão é a seguinte. O cara que votou no Andrés, tem que perguntar pra ele quais foram os motivos pelo qual ele votou no Andrés. Eu não votei. Assim como não votei no Marcelinho também. Se você mistura as coisas, porque o Andrés foi presidente do Corinthians, vou votar no Andrés, eu não faço isso. Mas você disse que futebol é uma coisa, política é outra. Não, eu sei, por exemplo, que teve gente que foi eleitor do Marco Aurélio. Mas você foi eleitor do Marco Aurélio pelo fato dele ter dirigido São Paulo. Eu não faço isso. Exato. Eu voto num político não é pra agradar o interesse do meu clube. Imagino. Eu voto num político de acordo com as minhas convicções do que ele possa fazer com relação à cidade. Mas eu não misturo as bolas. Mas eu não tô aqui dizendo que eu não votei. Você disse... Agora só pra encerrar, senão vai ficar aqui 20 minutos de manchete, é uma coisa horrorosa pro ouvinte. Pois só, é. Só pra... ah, pois é, a gente culpa fala. Do mano. Você não para? Não, minha não, pelo contrário. Sim, senhor. Eu tava querendo falar do Corinthians desde o começo, quem foi falar que de Raí tava querendo vocês. Falar do Corinthians? Você que entrou aí zoando o Raí, ô, louco. Eu zoei o Raí não. Pois, senhor. Peraí, eu não zoei o Raí. O que eu zoei aqui foi a histeria que vocês têm quando vocês veem o Raí. Ah, então, veio zoando. Veio zoando, agora não, aguenta. Eu não zoei o Raí, eu zoei vocês. Zoou, agora vocês. Aguenta. Vai, agora as bolas. Ué, mas eu zoei vocês. Bom, eu não mas zoei você o disse que não se confunde o eterno irmão do Sócrates. O importante pro clube com a política. Ué, o Andrés foi eleito. Não importa se você não votou. A gente tá falando do significado que tem os seus ídolos pro torcedor. Nossa, que mas você tem que perguntar agora, pra quem votou no Andrés. Eu não votei. Mas você disse eu que futebol votei. É uma coisa, política e outra. No meu conceito. Eu não tô aqui pra falar pelos outros. Eu falo por mim. Tem que falar de uma forma mim, geral, mano. É, essa. É engraçado, não, né? Porque o Marcelinho não geral conseguiu, viu, né? O Chico Lang, os grandes ídolos deles não conseguiram. Dinei. Mas aí que tá. Quem quiser votar no cara, que vote. Eu não tô aqui pra julgar o critério de ninguém. Cada um tem direito a voto, não tem? O cara tá, é muito nervoso, tá muito nervoso, Maurício. Muito nervoso, Maurício. Tá sim. Calma, mano. Tá nervoso. Eu te conheço. Você é meu irmão, mano. Você tá nervoso. Você conhece, Marcão? Eu conheço. Tá nervoso. Tá nervoso. O que aconteceu hoje, cara? O que aconteceu? O negócio é o seguinte, o RG número 2. Eu acho que o negócio é o seguinte, o cara que vota, porque o cara foi ídolo do meu clube, eu vou votar nele pra pôr na política, porque o cara foi ídolo, foi camisa 10 do meu clube, eu fui presidente do meu clube, eu não concordo com esse tipo de conduta. Se o cara quiser votar, ele que vote, o azar é dele. A minha convicção pra voto é outra. É. Eu não misturo futebol com política. Também acho. Não misturo, jamais misturei. Agora, se os caras votam, porque passou pelo meu time e fez sucesso, azar de quem faz isso. Depois não reclama lá na frente. Eu acho que a gente tem que saber lidar aqui com o que é a esfera futebol e o que é a esfera política. É, isso. Mas aí cada um tem o seu critério. E isso serve pra tudo. Não é só pro jogador. É pro jogador, é pro artista, enfim. É também, pra quem se aproveita da sua popularidade pra poder ganhar cargo político. Mas eu nunca vi pois tanta crítica aqui ao Andrés por ele ter sido eleito. Eu não ouvi. Mas aí você tem que recuperar os programas aí que a gente abordou o assunto. Eu recupero, fica tranquilo. Nossa, vou pegar. Vou pegar o programa do dia seguinte da eleição. Você fica tranquilo que eu pego. Ô, mano, você vai ter certeza que você não vai ouvir declarações minhas aí falando que. Nossa, parabéns, o Andrés entrou. Nem criticando. Bacana. Ô, mano, você vai falar do Gambá, o programa aqui é política, o programa que é Política 97 ou é Estádio 97? Fala depende, do Gambá, a gente fala logo, de novela e nem por isso é um programa de novela. Nossa, mas é que tá, você, quantas vezes você criticou o prefeito de São Paulo, João Dória, esse ano? Vamos lá, então, o várias cidadão vezes. Paulistano. Várias vezes. Não vejo, não ouço com tanta frequência. Não ouço. Então, pode por exemplo, ontem você criticou o SUS... Ontem você criticou, talvez, as ele escolas tá nervoso, municipais. Gente. Ele não tá nervoso. Não. Tá desestabilizado. Ele tá desestabilizado. É. Inclusive, ontem eu falei do absurdo que é o governo brasileiro comprar um navio de guerra de 350 milhões de dólares. Sim. E nem por isso é um programa bélico. Mas eu não vi ontem você falando, por exemplo, aí, você ouvir mais. Com relação às críticas aí do Sistema Único de Saúde. Eu não vi você falando aqui a respeito aí das escolas municipais de São Paulo que estão precisando de professores. Enfim. Mas fica é horário eleitoral, eu acho que o programa ainda. É. Então, eu ainda acho que o programa é futebol. Mano, quer mas o programa sempre é futebol, só que você tá muito nervoso e nem você reparou nisso. Tá nervoso não tô hoje, nervoso, mano. O que aconteceu, Maurício? Alguma coisa aconteceu. Ô, Marcão, você que sente também por ser gêmeo. O que você sentiu hoje, Marcão? Eu conheço meu irmão, cara. Você tá nervoso, mano. O que aconteceu? Eu tô nervoso. Tá nervoso. Eu tô sentindo aqueles vergão subindo no pescoço. Manja, quando a pessoa começa a ficar nervosa. Vou te mostrar onde tem o vergão. Fica pulsando, às vezes. Perdeu a passagem, Maurício. Enfim, eu... Não. Ele ia vir pra São Paulo e não vai vir, é isso? Não, ele virá pra São Paulo. Tá bom. É, mas enfim, o negócio é o seguinte, o Bento não tá aí nem o Motinha, né? Mas não. Com relação às notícias do Corinthians... Você viu que coincidência, Maurício? Os dois não estão. É. Pois é. O Bento e o Mota, velho. Só que o carro pois do seu Bento dois, tá na garagem e não para de mexer. É uma boa e uma má notícia. Estão chacoalhando o negócio, mas beleza. O negócio é o seguinte, cara, as conversas com o Zé Rafael aí que momentaneamente tinham esfriado, parece que voltaram à tona agora justamente pelo fato aí da visita dos dirigentes do Bahia à cidade de São Paulo. Aí. Bahia. Os caras vieram aqui aí pra terminar aí a conclusão do negócio com o São Paulo aí, o goleiro do Bahia tá acertando com o São Paulo. O Jean. E aproveitaram aí o Uber E já foram na direção também ali do Parque São Jorge para tentar conversar com o Corinthians a respeito aí da situação do Zé Rafael. E aí? O Zé Rafael... Então, o Corinthians inicialmente ele tinha proposto aí dois jogadores aí pelo Zé Rafael. No caso era o Steven Mendonça, que já estava lá, o lateral esquerdo Moisés, que também já passou pelo Bahia, mas estava na reserva do Corinthians. E os dirigentes do Bahia, no princípio, eles tinham até... não aceitado a colocação do Corinthians, falou, não, vocês estão malucos, queremos 3 milhões de euros. O Corinthians falou, beleza, passa amanhã. A informação que eu obtive é que retomaram as conversas com relação aí à ida desses dois jogadores aí pro Bahia, RG, e eles solicitaram mais um jogador nessa transação, que seria o goleiro Douglas, que estava jogando no Avaí. Inclusive, agora pela ausência do Jean, que acabou negociando pro São Paulo, eles gostariam de estar contando com outro goleiro aí de qualidade. E o Douglas aí, ele fez um bom campeonato aí com a camisa do Avaí, foi um goleiro que se destacou. Sim. Agora as conversas aí parecem que tomaram um novo rumo, e pode ser que as conversas aí com relação ao Zé Rafael voltem à tona. Eu espero que de fato seja concluída essa transação, porque o Mendonça, o Corinthians não vai contar mesmo, o Carille não quer contar com ele, o Moisés não fará diferença. O Corinthians tem que buscar opções ali no setor que sejam um pouco mais qualificadas do que o próprio Moisés. E o goleiro Douglas, cara, por mais que o Corinthians ele tenha aí o Walter que tá machucado, mas eu daria uma chance mesmo pro Kaique para que ele seja o terceiro goleiro. Eu confiaria aí talvez momentaneamente aí para que ele seja o segundo enquanto o Walter não se recupera. E quando o Walter estiver apto, aí ele continua ali na opção ali de terceiro goleiro. Jogador eu acho que poderia emprestar o Douglas sim. Jogador do Norte e Nordeste, quando vem para cá, para capital, normalmente, ou Praça de São Paulo, ou Praça do Rio, enfim, para vestir uma camisa de time grande, se não amarelar, se não pipocar, esse cara tem tudo pra, pô, ser o cara no Corinthians, hein, mano? Joga, pelo menos passou essa impressão lá no Bahia, jogou bola pra caramba. Então, RG. Agora, foi bem sim. Então, agora tem aquele tipo de jogador, né, que a gente, aliás, não precisa nem vir de lá, tem jogador que quando bota uma outra camisa, a coisa pesa, né? A oportunidade vem pro cara, mas o cara não vai de encontro à oportunidade, né? Ele amarela. Você vê o caso do André. O André saiu do Santos, aí, porra, né? O Corinthians levou, teve uma baita oportunidade, chegou no Corinthians, porra, todo mundo dando moral pro cara, o cacete a quatro, você viu, não virou. Aí teve que voltar pro Sport e vira no Sport, quer dizer, então tem essas coisas também, né? É verdade, concordo, RG. Vamos torcer para que o Zé Rafael não seja o novo Acosta, né? Porque o Acosta também chegou com esse know-how. Bem lembrado. Aí, o Acosta foi a camisa do Corinthians não fez nada, mas tudo bem. Teve aquele Nilson, acho que foi Nilson que o Santos trouxe, com a fama de ter sido o grande artilheiro da Série B. Quer dizer, também não virou. Então tem uns caras que não viram, né? Pode pintar uma chance aí de um dos grandes sonhos do mano. Márcio Azevedo cogita voltar ao Brasil. Oh, lateral, ele tá se desligando lá. Lateral tá no Shakhtar, esquerdo. Né? Jogou no Botafogo, aí. Né? Jogou no Botafogo. Eu lembro ele tá no Shakhtar ainda? O Mano falou que ele jogou bola tanto quanto o Roberto Carlos. Mas ele jogou bem. Ele jogou bem, cara. Roberto Carlos é um pouco de exagero, mas que ele foi bem, ele foi bem. Ah, é aquele bem meia boca, né? Ele foi bem. Gente, não vai entrar nos 100 maiores laterais esquerdos da história do Brasil, não, né? Não vai. Mas é aquele nosso bem do momento né? Mas é o que tem pra hoje. Comparado ao que tinha, o feijãozinho com arroz, bem. Por exemplo, o Diogo Barbosa do Cruzeiro foi melhor do que o que o Márcio Azevedo apresentou. Ele tá no Shakhtar, ele tá com 31 anos. Mano. O Reinaldo, por exemplo, é 3 vezes melhor que o Márcio Azevedo. 31? Muito melhor. 31? Não, Sombra, o Márcio Azevedo, naquela época que ele tava no Botafogo, ele fez um bom campeonato, tão bom quanto o Reinaldo fez esse ano, por exemplo, na Chapecoense. Tão bom como o Diogo Barbosa fez no Cruzeiro. O Márcio Azevedo é mais rápido, tanto é que ele foi pra lá. Mas o Márcio Azevedo era aquele cara que ele se atirava mais. Ele era aquele cara que se doava mais. É quase o Apodi de pé esquerdo. Mas quanto tempo ele tá fora? 5, 6 anos? Há muito tempo já. Em torno disso, viu, RG? Então, eu não lembro que ano que ele saiu, mas cara, já faz tempo. O cara tá com 31, já dá uma desacelerada, entendeu? Agora, o Márcio Azevedo, ele não sabe bater escanteio com as mãos, que nem faz Reinaldo, o King Naldo, viu? O RG número 2. King Naldo. Como é o nome do cara? King Naldo. King Naldo. É, mudou, agora é King Naldo. King Naldo. Meu Deus. Vamos apoiar o Reinaldo. Tem que apoiar. Agora é apoio total. Reinaldão da massa agora. É verdade. Esse é o Estádio 97, da Energia 97 FM. Falar em King, vamos falar com King of the Spirit. Speakers. Ô, oh. Dodô! É, meus amigos, vamos falar de busca-pé, não é verdade? O final do ano tá chegando e junto com ele o Natal vem, né? O tão esperado 13º tá chegando também. E pra fazer esse dinheirinho extra valer, existe o busca-pé. Olha, o busca-pé junta em um só lugar as maiores lojas da internet. Lá você pode comparar aí os preços do produto que você quiser. Assim você não precisa ficar abrindo um monte de janelinha, um monte de abinha ali embaixo, né? Aí você abre uma para ver o preço, abre o outro, fica confuso. Não, não faz mais isso. Abre tudo no mesmo lugar. Buscapé.com.br. Você vai descobrir o melhor preço de tudo com muito mais segurança, com muito mais facilidade, sem precisar ficar indo de site em site perdendo tempo, não é verdade? E olha, lá tem de tudo que você possa imaginar. Olha, eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, roupas, artigos esportivos, brinquedos e muito mais. É só escolher o produto, comparar os preços e pronto, faz a sua compra. Fácil assim, não vai perder tempo não, tá bom? Acesse agora mesmo buscapé.com.br ou você pode fazer o seguinte também, pode baixar o aplicativo que é grátis. Aí você vai ter a certeza de encontrar sempre o melhor preço, tá bom? Então, nesse Natal, pesquise sempre no buscapé.com.br. Busca pé! É, meus amigos, faz assim, ó. Dá um busca, Boa, Dodô! Busca lá no Busca Pé! Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos falar de Santos! Falar do peixe. Peguei de surpresa, velho? Não, não. Você tá feliz que hoje o Mota não tá? Dá uma aliviada. Eu duvido você dar as notícias do Santos igual o Mota daria. Dá uma aliviada. Eu duvido. Dá pela metade. Dá eu duvido, velho. Dá uma aliviada. Título, dá uma aliviada, né? Mas o que tá borbulhando lá no Santos, claro, amanhã tem eleição no Santos. Sim. Então são as eleições que estão borbulhando aí. Então, pra galera ter uma ideia, vamos passar aqui. Nós temos intenção de votos também, viu? Salvo aqueles que estavam lá no além, que eu acho que não se manifestaram. Como no além, os mortos votam lá? É, porque tem uns clubes aí que invoca, né? Ah, sim. Então, mas aí é aqueles caras, né? Que é sócio que já não tá mais, já morreu. Os caras dão, os caras dão umas descidas aí pra participar. Vocês estão dando uma euricada, hein, velho? Pra participar da eleição. O Santos tá euricando, hein? É, mas não pode, né? Mas fica assim, então, por enquanto tá assim a intenção de voto lá na Baixada. Modesto Roma, né, com 27,47. Zé Carlos Pérez com 25,62. Tá ali, né? Pau a pau. O Andrés Rueda com 16,39. O Nabi com 8,12. É Nabi ou Nabil? Nabil, perdão. O Nabil com 8,12. O Nabil morreu, hein? E indeciso, aí eu invocando os caras. E o indecisos 10,8 e não vão votar 11,6. O Benja que era fã do Nabi, né? É. Aí, então aqui fica uma disputa entre o Pérez e o Modesto e certamente Andrés e Nabil vão aí na hora H acabar. Vocês vão se unir? Mas não pode deixar que nem os caras lá do Vasco pra se unir quando já votou todo mundo aí. É, mas sempre. Não. Esses aqui não, porque estão lá, estão firmes. Peraí, o Andrés tem 16%. É. Conheço o Andrés. E Andrés Rueda. E o Nabil tem 8,2%. E o Nabil tem. Olha, Como lá em cima tá um empate técnico, praticamente dois. O Zé Fontinha me disse que isso não vale nada, que o Modesto já ganhou. É, não sei. É porque da outra vez foi o Pérez. Agora eu não sei, não sei se é com aquela urna vascaína ou sem a urna vascaína. Não, também não sei. Mas se um dos dois levarem esses dois, pô, é uma diferença considerável. Agora diga todas essas informações como se fosse o Mota. Chefinho, Santos RG. Santos. Fecha o olho. Não, você tem que fechar o olho, fazer aquela cara de dor de barriga. Júnior... Aí meio que você vira o olho pro lado e pro outro. Você tenta abrir o olho olhando pra disputando, cima. Tá disputando, viu, RG? Tá disputando o Júnior Roma Júnior Roma? Desculpa. Modesto Roma Júnior com 27,47. Ele tá... Viu, RG? Parece que estão querendo um Robinho de novo, né, RG? O Carlos Pérez José... Mota, idiota. É Zé Carlos Pérez. José Carlos Pérez. Idiota. Tá com dois... Mas como é burro. É 2,5. E para. Deixa eu. Não vou dar mais notícia. Não vou dar mais notícia. José, que você falou aí, o José Carlos Pérez tá com 2562. Mas, ô Mota, me diz uma coisa, pergunta séria isso aí. Lá tem primeiro e segundo turno, ou é quem ganhou, mesmo com maioria simples, já leva? Ah, não faz pergunta difícil. Porra, mas você não sabe mesmo. Como que o cara vem trazer notícia e não sabe, meu? Brincadeira, isso aí, mano. Desses candidatos aí, qual seria, na sua avaliação, aí, o melhor para ganhar? Bom, o Modesto Roma, eu já descartaria. Eu acho que já fez o que tinha que fazer e já não fará mais. É, entre os outros três, o que eu conheço, e as propostas são quase todas semelhantes. Se eu votaria no Pérez. Ah, mas Angê, das propostas aí, eu não sei o que vocês acham a respeito aí. Cara, mas eu votaria, se eu tivesse direito a voto lá no Santos, no que dissesse, eu vou trazer o Santos para São Paulo. Porque o cara mesmo que teve, talvez, aí uma proximidade dessa ideia aí foi o Casnadá, não foi? Que até conversou já com o prefeito aí para tentar viabilizar o Pacaembu, já que o Pacaembu não está sendo muito utilizado. Aí ele está tentando viabilizar... talvez uma concessão para que o Santos possa usar o estádio e tudo mais? Todos eles em São Paulo do que na Vila Belmiro. Mas todos se utilizam desse argumento, dizendo que o Santos tem que jogar um pouco em São Paulo e um pouco na Vila Belmiro. Inclusive, isso foi mote também do Modesto Roma quando ganhou a eleição. Ele também dizia isso na ocasião. O Santos tinha que vir para São Paulo, teria que vir para a capital, teria que jogar mais aqui no Pacaembu. Esse chavão, todos eles usam. Ninguém usa mais ou usa menos. Todos eles usam iguais. Tá certo. Tá bom. Esse é o Estádio 97 da Energia. Agora perguntando para o DG, você sabe qual, se ganha maioria simples ou segundo turno? Não sei. Meu Deus do céu. Pô, o cara tinha que passar o dia pesquisando, ligando pros caras, né? Tem que ligar até pro cara que vai confeccionar a urna. Não. Eu não acho que tem, eu não concordo com isso. Eu não me envolvo com eleição, eu não me envolvo com lado político. Não, é só pra se informar. Isso interessa para quem vota. Isso para mim, como torcedor, o que importa é que o cara que assuma o Santos, ele assuma todas as responsabilidades como presidente. Ele tem que chegar lá e fazer cumprir o papel de colocar o Santos no lugar que o Santos tem que estar sempre. Esse papo, se ele vai ganhar na primeira, se ele vai ganhar na segunda, se ele vai ganhar na terceira, para mim pouco importa. O que eu quero é que ele seja transparente, honesto e coloque o Santos onde o Santos tem que estar. Na minha condição de torcedor do Santos. Então tá bom, continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Também oferecimento de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Are you ready, São Paulo? Boa, Sombra. Vai, Marcão. Bom, então vamos lá, hein? Bom, como eu falei no começo do programa aí, ó, o Raí garantiu aí que um dos pilares da gerência dele de futebol para 2018. Mas tá falando bonito, hein? Ó, um dos pilares. A manutenção. Já mudou, não é igual Mota, já melhorou. É a manutenção do senhor técnico do São Paulo, o senhor Dorival Júnior. Aliás, senhor Dorival Júnior, muito obrigado pelo trabalho bem feito aí nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, pela manutenção do São Paulo na Série A, entendeu? Outra coisa aqui, Sombra, ó, possível contratação de Diego Souza, quem lançou essa aqui foi o senhor Neto. É isso que eu temo, né? Porque foi o Neto que lançou, aí depois... Mas eu não sei, né? Tem mais gente dizendo que há uma negociação, né? Você gosta, Sombra, do Diego Souza, cara? Na realidade, mano, eu acho que o Diego Souza hoje é um jogador de um tempo só, cara. Eu assisti alguns jogos do Sport, cara. No primeiro tempo ele vai bem, mas 15 minutos do segundo tempo já mete o Ricardo Oliveira. Manja, RG. Quantos anos tá o Diego Souza? Acho que uns todos. 30 e lá vai fumar. Peraí. Não, mas uns 32 acho que já tem. Temos que ver direitinho, peraí. Opa! Diego Souza, você tem que colocar na balança também. Que ele deu uma brochada no Esporte depois que ele não foi vendido pro Palmeiras. Mas mesmo no auge, o Souza tem 32, Sombra. Aí, falei? Não, 32. Não, mas... O forte velho, do Diego Souza nunca foi o condicionamento físico, né? Desde os tempos de Vasco, aí nunca foi aquele jogador de explosão. Ele sempre foi muito pesado. Ele tava no Esporte, saiu do Esporte... Veio... Não, ele não saiu do Esporte. Não. Não, ele tá lá. Tá lá ainda. Não, mas espera, ele saiu. Ele foi pro Fluminense. Aí ele veio pro Rio de Janeiro, foi lá no Fluminense. No Fluminense. E aí voltou pro Sport, não é isso? É, porque, sei lá, o que aconteceu, não deu certo no Fluminense, não jogou a bola que jogou. Aí voltou como herói pro Sport, foi aclamado no aeroporto. Porra, ele precisa se decidir também, né, meu? Porra, 32 anos já, velho. Bom, olha, sinceramente, sobre o Diego Souza, eu acho bom jogador. Tecnicamente, né? Tecnicamente bom jogador. Estando bem fisicamente e comprometido, pode ser muito bom pro São Paulo. Tem bola parada, sim, né? Além do Hernanes, é que a gente sabe, talvez também, assim, o São Paulo precisa contar com mais meias. Sim. Hoje, a gente não sabe se o Cueva fica, o Hernanes só fica até o meio do ano, também não sabe se continua. Sim. Né? Então só você tem uma reposição, né? Precisa, o São Paulo precisa, sim, contratar meia. E o Diego Souza é um bom meia, e meia daqueles que faz gol. Sim. Tudo bem, ele não é dos mais velozes, mas aí depende muito como o Dorival vai compor o time. Você, com às certeza, vezes, pode ter um jogador mais lento, de boa qualidade técnica, mas você pode ter no entorno jogadores mais rápidos. Eu vejo com bons olhos a vinda do Diego Souza. E ele é um jogador, não rápido, mas alto também, né, o Sombra? Tipo, numa bola parada, eventualmente, ele pode subir de cabeça. Exatamente. Também. Exatamente. Agora, quanto ao Raí, acho que as ideias dele são boas, né? Que é traçar um plano, recuperando a identidade do futebol do São Paulo, com aquilo que o futebol se identifica, com o tipo de jogo... Né, que acho que ele diz que tem ideias muito próximas com as do Dorival. Sim. Isso que cabe a um diretor de futebol. Né? Essa sintonia com o treinador também é importantíssima. É, exatamente. Então acho que o Raí, ele tem todas as condições de desempenhar bem o seu trabalho. Ele falou que tem carta branca lá em Sombra, tem, vamos torcer, hein? Exato, o que não pode é acontecer negociações em paralelo que o Raí não conheça, que não saiba, né? Essas coisas. Tem que estar alinhado. Presidente, diretor e técnico tem que estar alinhados. O Raí, ele tem um background legal, porque ele veio do futebol. Sim. Né? E o gerente de futebol, né? Se forem colocar lá, né? O tal do gerente, esse principalmente, né? Então, aí eu queria entender. Porque esse vai fazer a meiuca entre Raí e o Raí vem para ser o coordenador e ele tá procurando um gerente, né? Então, assim, o Raí é um cara que sabe se posicionar perante a imprensa. É um cara que tem... Porque falar com a imprensa não faz time ganhar jogo. Mas é importante, porque você vê, o Rogério não sabia se posicionar com a imprensa. O Rogério Rogério e imprensa é faísca. Você cria uma antipatia com jornalista lá, os caras já começam a meter aquelas manchetes, né, tendenciosas, né? Aí é complicado. Então, como eu disse, gente, não existe faculdade de diretor de futebol, mas existe ele que, pelo menos em um momento, transpirou o futebol, viveu o futebol na sua vida. Claro, tem que ter o feeling, né? O Marco Aurélio Cunha, ele começou como médico, mas lá nos anos 70 ele já era médico dentro de São Paulo. Ele continuou médico, então ele foi acompanhando os meandros do futebol dentro do clube. Acho que a maior faculdade que pode ter o futebol... É a prática. É a prática lá dentro, a vivência dentro do futebol. Bom, aliás, você tirando a parte de medicina, não tem mesmo, né? Futebol não tem esse papo de escola, de faculdade, isso aí, o que você quiser. O que tem é só quando você trata lá de medicina, aí tudo bem. Agora é lógico, é o fato de ter vivido o futebol, de ter sido jogador, significa que vai ser um sucesso? Não significa. Não. Mas eu prefiro ter alguém no futebol que um dia teve um relacionamento muito forte com o futebol do que, por exemplo, como Vinícius Pinotti, que nunca teve relacionamento com o futebol, né? Sim. Ah, gestor de pessoas... Gente, esse negócio de gestor... É diferente, né, Sombra? É diferente de você dirigir futebol. Dirigir futebol não é só gerir pessoas, né? Você precisa ter amplo conhecimento de empresários, precisa ter conhecimento dos meandros, as malandragens do futebol, jogador tem, entre aspas, a malandragem do jogador. Claro. Tem o papo do boleiro, né? Você precisa saber como que são as coisas, como que funciona, conhecer a política. Você precisa conhecer muito como que é a política do clube. Você precisa conhecer. E nesse quesito, acho que o Raí, ele tem tudo para entender melhor e saber. Agora, é uma questão de sobrevivência se o São Paulo, ele continuar do jeito que vem sendo tratado. Aí não adianta. Não adianta Raí, não adianta Pinoli, não adianta nada. Mas... Não é que não adianta qualquer o Raí ou o Pinoli, nada adianta. Nada adianta se o São Paulo continuar sendo dirigido como vem sendo nos últimos anos. Se o Leco tiver a sensibilidade, né, e a responsabilidade de realmente delegar e deixar que pelo menos o Raimonte, todo um departamento do futebol e toque o futebol, pode ser, né? De repente, aí, Eu sinceramente espero que isso aconteça. Até que ponto o Leco é confiável, né? Oi? Porque até que ponto o Leco é confiável? Ah, sim. Não, esse é o problema. É isso que a gente tá discutindo. Se tiver essa responsabilidade, né, mano? Tudo bem. Ô, RG, esqueçamos aí do Rogério Ceni. Sim. O Rogério Ceni até, inclusive, não tão distante aí, um período aí curto de tempo. Eu não sei precisar quanto tempo, talvez. Aí o Dorival tá no São Paulo há uns 6 meses já, talvez aí deva fazer uns 7 meses que o Rogério havia publicado um negócio. O Leco, ele tinha dado uma entrevista aí, não sei se foi para um jornal, não sei se foi para um site, mas meio que colocando o Rogério Ceni numa sinuca de bico, falando que o momento do São Paulo ruim, e o São Paulo naquele momento estava brigando aí para não cair para a Série B, ele tinha atribuído aí a passagem do Rogério pelo São Paulo. Foi traído. E o Rogério ainda foi lá e postou numa rede social lá, vocês devem se recordar. Ele foi numa indireta, né? Não se iludam com os cabelos brancos. Respondeu. Porque canalhas também envelhecem. Respondeu à altura. Então, querendo ou não, RG, eu vejo aí, eu não sei se o Sombra, o meu irmão, aí o São Paulino, o Mota não tá aí pra poder opinar também, mas a diretoria de São Paulo, ela usa o ídolo como um hospedeiro. Ele suga a energia vital do ídolo até quando não der mais, depois descarta como se fosse uma camisa velha. Como um escudo, né, mano? Pois é, eles tentam transferir aí pro ídolo a incompetência deles. Aí a hora que eles veem que não tem mais o que fazer, eles descartam o cara como se fosse um sapato velho, uma cueca velha. Então o Raí, eu não sei até que ponto que ele também não tem que se preservar, porque todo mundo sabe que no futebol brasileiro, o dirigente não tá nem aí pra ídolo. Pode ser qualquer clube. Aconteceu um caso parecido aí no Inter de Porto Alegre com o Falcão, o Zico no Flamengo, o próprio Rogério Ceni no São Paulo, o Rivelino no Corinthians também, claro, cada um com seu cargo, um foi treinador, outro foi dirigente, mas enfim, os ídolos eles não são respeitados. Eu acho que ídolo, RG, ele tem que ter um cuidado aí triplicado quando ele vai assumir um cargo como esse, porque ele tá cercado de pessoas aí que são chupins, gananciosos e pessoas que só pensam no próprio rabo. Então, o Raí nessa situação, não São Paulo em si, olhando pela ótica do São Paulo, é legal você fazer um convite pro Raí, porque o Raí é um cara que agrega, é um cara que não tem rejeição e tudo mais. Então, na ótica do São Paulo, é legal fazer o convite, mas na ótica do Raí, será que é interessante aceitar? Ele já aceitou, mas eu acho que é um tiro no pé. Dá medo, realmente dá medo pelo que possa acontecer em termos de um ídolo. Agora, o Raí... se alguém está sabendo mais ou menos como é hoje a bagunça São Paulo Futebol Clube, o Raí sabe. Ah, sim, ele já está lá no... Ele sabe, porque ele já faz parte, né, do conselho de administração. Inclusive, comenta-se que ele agora sai do conselho de administração, pode ficar no lugar dele o novo diretor de marketing de São Paulo, que deve agora sair do marketing de São Paulo, ir para o conselho de administração, que é o Márcio White, porque ele vai fazer a campanha do Alckmin para a presidência, né? Então, o Raí sabe bem lá os meandros, tem as reuniões mensais lá com o Leco, né? Com certeza. Ou seja, tiveram bastante tempo para conversar e saber tudo que tem de ruim e de bom lá dentro. Eu fico muito orgulhoso de ver o Raí no São Paulo. Acho que a imagem de São Paulo deveria estar muito mais ligada ao Raí do que aos Lecos da vida. Com certeza. Aos Luganos, ao Rogério Ceni, a pessoas assim do que... Agora, eu acho que o Raí é inteligente o suficiente para saber onde está pisando. Claro. Assim como eu achava que o Rogério também era. Sim. Precisa saber até onde ele vai ter essa carta branca que ele diz que tem. Né, Ale Oliveira? Olá. Chegou. Olá. Olá. Boa, Ale. É um programa de um nível totalmente diferente, né? Eu tava ouvindo, tá gostando, Ale? Muito maravilhoso. Eu sou muito fã do programa já. Sim. Pô, obrigado, viu, Ale? Desde que eu entrei há 18 anos atrás que eu... Mas hoje tá especialmente bom, né? Não sei por quê, não sei se tem, sabe? Agora, você tava falando do Raí, que é um homem extremamente atraente, né? Ele também tem essa experiência que o sobrinho dele dirigiu, ocupou mais ou menos o cargo dele e deve ter passado várias informações. Então, assim, ô Gustavo, como foi o negócio aqui? Quais são as mumunhas aqui, né? Como é que a banda toca, né? É. Então, ele também troca essa experiência com essa figurinha. Eu acho que sim, né? E é verdade, você falou do Rogério, que ele foi... O que que ele foi? Acho que ele era inteligente para saber onde estava entrando, né? Mas aí ele fez uma aposta no trabalho dele, né? É. Ele apostou e acabou, as coisas acabaram não acontecendo, porque nem ele sabia. Ele queria também, né? Também. Ele queria também. E um lugar para dar certo, um treinador seria o São Paulo. Lógico. É que as coisas acabaram não rolando como ele esperava. Também muita inexperiência, né? Muito. Inexperiência. O diretor nunca tinha sido diretor. É. O treinador nunca tinha sido treinador. Os dois auxiliares não conheciam o futebol brasileiro. É muita coisa nova. Fora isso, a demandada de jogadores também, teve, né, Ale? Mas eu, por exemplo, se eu tivesse que comparar Raí e Rogério nos seus devidos cargos, eu acho que o Raí está proporcionalmente mais preparado para ser diretor de futebol do que o Rogério estava para ser técnico. Mas, por exemplo, ninguém conhece o São Paulo, conhecia o São Paulo tão bem quanto o Rogério. Mas o Raí já vive hoje no Conselho de Administração, ele tem camarote no Morumbi, ele respira um pouco a política do São Paulo, o Raí, quer queira, quer não. Não, sim, ele respira, ele conhece dentro, bastante. Igual ao Rogério, acho que nem um presidente, porque ele viveu a vida toda lá. E ele conversava com os caras, né? Com o Juvenal, por exemplo, ele conversava direto. Então acho que o Rogério é o cara que mais conhece dos bastidores do São Paulo. Mas ele não foi para os bastidores, né? Ele foi exatamente para dentro da onde ele pensou que conhecia, só que ele... Não fez um estágiozinho ali, ele né? Ele tinha conhecimento como comandado, né? Aí quando ele foi como comandante, a coisa mudou, né? Agora eu queria entender onde fica o convite do Lugano, né? Se tá de pé o convite do Lugano dentro desse novo panorama, né? Porque ele foi convidado a fazer parte. Ah, não poderia de que assumir, maneira. Não poderia, de repente, assumir no lugar do convite que fizeram pro Jamelli, mano? Mas isso agora cabe ao Raí decidir. Será que o Raí gostaria do Lugano lá dentro? Deveria ser, Mas pra qual função, inclusive? É. Porque eu tenho restrições com relação ao nome do Jamelli, como esse braço direito do Raí. E isso também não tá certo, né? Isso também não tá... Não foi definido ainda. Né, não, é uma especulação. Levantaram uma bola, né? Eu acho que a combinação ideal, se puder fazer essa junção numa mesma pessoa, melhor. Uma combinação. É um cara que tem experiência de campo, que conhece de futebol, e uma outra pessoa que conhece de gerência. Que nem sempre tá ligado. O Leonardo, por exemplo, que acabou até, agora nesse momento tá desempregado, é um cara que tem essa experiência de gerente de um clube importante, como por exemplo o Paris Saint-Germain. O Milan também, né? Milan, e também de campo, de treinador. Ficou muitos anos, né, fazendo. Então, assim, eu acho que esse cara é um cara que não tem uma receita ideal, mas é o cara que tá mais próximo. Se o Raí puder trazer uma pessoa que entenda de futebol, que viva o futebol, mas que saiba mais desse negócio que é o futebol, eu acho que seria... Porque a experiência de campo e bola ele já tem. Então, talvez seja uma junção que dê mais certo. Mas conhece um pouco a linguagem do boleiro, né? Conhece bem, né? Uma pergunta para vocês aí também. O Raí na concentração era o cara lá do carteado. Não, conhece bem, conhece tudo. Era o cara do pôquer. Do pôquer lá. Ou sei lá se na época era buraco, tranca, canastra. um buraco sempre tem, né? Sempre tem um buraco. Era cacheta, Marcão. No São Paulo era buraco. É, vou falar pra você, o buraco de quem que é. Eu esperava você pra jogar no seu buraco. Mas vocês sabem se o contrato do Raí tem multa, Sombra? Porque o contrato do Rogério Ceni, principalmente quando foi rescindido, aí pintou aquela informação de que a multa era de 5 milhões e tudo mais, era uma multa extremamente alta. Por mais que não seja praxe no mercado colocar multa no contrato aí de executivos, no caso aí de um executivo de futebol, diretores de futebol... Remunerado, todo mundo sabe... Não, remunerado todos são, né, RG? Mas o problema aí, cara, é que geralmente esses contratos aí, tipo Rodrigo Caetano, Alexandre Matos aí, a praxe é pagar talvez aí no máximo 3 meses de salário. Mas o Raí, ele deve estar blindado com relação a isso. O Raí não deve ter sido trouxa de ter feito um contrato com essas circunstâncias também. Ainda mais sabendo o risco que ele corre se aliando a políticos, independente de que chapa eles sejam, Leco ou qualquer outro da oposição também. Eu acho que o Raí deve ter colocado aí uma multa rescisória no contrato aí para poder se resguardar com relação a uma possível fritura. Vocês não entendem dessa forma? Eu não tenho essa informação. Sei não. Eu não tenho. O Raí, você pode ter, não tem a dúvida, ele deve ter um belo contrato, bem profissional, não deve ser nada muito amador, deve ser uma coisa bem profissional, né? O Raí deve se preservar. Agora, eu não sei se essa preservação toda vai por um alto salário, por uma bela multa, mas não tenha dúvida que em breve vaza. Oh. É. Não tenha dúvida que em breve todos nós saberemos qual é o conteúdo desse contrato, né? Sempre tem uma mãe do Júnior Tavares que solta aí, mete a língua nos dentes, né? Agora, pra mim não pega, por exemplo, se ele vai ganhar lá um salário bacana, né? Que eu não sei quanto é um salário bacana, isso vai muito de pessoa pra pessoa. Sim. Mas que pra mim não importa que ele tenha um grande salário, pra mim importa é o quanto você produz diante daquilo que você está recebendo. Designado a fazer. Você está designado a fazer. Porque tem os 20 mil reais que saem muito caro e tem 5 mil reais que saem muito barato. É o tal do custo-benefício. É, né? O famoso custo-benefício. Então, acho que tem isso, tem esse ingrediente, né? Acho isso muito importante. Por exemplo, só pra dar um exemplo mais claro, né? Que fique mais próximo do nosso ouvinte. Se o Mota ganhar um misto e um refrigerante, já tá caro. Caríssimo, caríssimo. É caríssimo. Mas não? O Mano, por exemplo, tem um apartamento, um condomínio, né? Que ele comprou o condomínio todo pra ficar mais à vontade na Barra da Tijuca. Tá onde? Isso é louco. Mas ele devolve isso, entendeu? É o condomínio Sereia aqui. Do Rio. Sereia, né? Eu moro numa kitnet. Sereia do Rio. Mentira, mentira. Que é. Mentira, não é kitnet, não. Dá pra jogar os tênis na sacada do apartamento do Mano lá aqui no Rio. Quarto, sala e cozinha. E você fez gol a gol ainda no corredor com a Thaís, aí que eu sei. Isso é louco, mano. Imagina, não viu? Isso não, velho. Eu já fui lá na casa do Mano no Rio, realmente. Ele fez uma confraternização, até vazou algumas imagens. Vazou. Com os funcionários mais próximos. Mas por que aquela história de deixar o celular na entrada? Deixaram na entrada e depois ele fez o sorteio de um automóvel. Eu nunca... Só pro... Você viu isso? Não, eu nunca vi... Tá doido, eu nunca vi neguinho jogar tênis em kitnet. Primeira vez que eu tô vendo. Vocês, cara. Deus? Deus vai castigar vocês, cara. Imagina! Deus, eu tô humildemente aqui na minha kitnet, ó. Pra você ter uma ideia, se eu tropeçar, que é capaz de eu me matar, RG. Eu caio pela sacada. E o que o Mano mais tem feito lá no Rio de Janeiro é jogar pênis, né? É. Ah, ele tá jogando, né? Vai pro inferno. E Deus nunca esteve tão perto da gente. Ainda mais hoje que o Domênico e o Mota não estão aqui. Ah, ele vai lá, hoje dá até pra eu ouvir o programa. Hoje eu vou ouvir. A Record ficou com uma audiência menor. Hoje que Deus tá com nós, hein? É. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Olha, hoje as manchetes, vocês vão ouvir hoje uma voz nova no programa, cobrindo um buraco. Daqui Anderson Vilela, nossas mídias sociais. Boa, Bitela. Palmeirense doente. Boa. Né? Você que tem o grande sonho de ocupar o lugar do Domênico no Estádio 97, ele pediu hoje uma chance de poder defender o Palmeiras. Aliás, aqui no programa. Já foi até pra cadeira do Domênico. Já tá até na cadeira aí do Domênico. Você que coloca chumbinho no café do Domênico. Vidro moído, velho, no lugar de açúcar. Só que é que o Domênico é tão ruim que nem chumbinho mata. Não mata, impressionante. É. Então, Anderson Vilela. Aê! Aê! Boa, Bitellers! É. Boa, Bitellers! Anderson Vilela. Do bonde dos defeituoso estético também, hein? Vilela. Ah, é? Ele tá na mesma barca. Ele não entra naquela festa lá do Mano, lá no condomínio Sereia do Rio, lá? Ali do... É Sereia da Tijuca, não é isso? A festa do Mano, do fim do ano, só pra deixar claro, que senão dá confusão. Ali foi chamada a festa da árvore, né? É, por quê, hein? Só vai quem trepa. Ale, esse jogo, você vai participar lá dos amigos do Ronaldinho? Do Ronaldinho domingo, Domingo aqui. Ele vai trazer aquele time que ele jogou hoje em Minas? Não tenho essa informação. Você vai encaixar bem naquele time, porque haja barriga ali, velho. Mas um homem sem barriga é um homem sem história, né? Nossa, mano. É louco. E a barriga do Vampeta, hein, bicho? Tá bonita. Puta, né, vida. Mas, meu amigo Anderson Vilela, você que adora aí a barriga do jogador aí. O que nós temos de novo do Palmeiras hoje? Pode falar tranquilo que depois o Alê arremata com os 25%. Fica tranquilo. Não se sinta num peso de substituir o Domênico. É. Você tem Deus no coração? Sim. Já tá ganhando de 1-0 do Parabéns. Domênico. Parabéns. Você sabe ler e escrever? Sei. Então já tá ganhando Mota também. Ganhando Mota também. Mas você tem uma relação íntima e duradoura com a Leiloca? Começando, não, né? Como gostaria. Mas você estuda na faculdade da Leiloca, que eu sei. O senhor tem cara que ganhou uma bolsa da Leiloca. Bolsa, olha, serviços prestados. Gostaria muito de receber uma bolsa dela, viu? Falando nisso, desde ontem, cara, que a Leiloca não posta nada nas redes sociais e Domênico também sumiu. Eu acho que ela tá no meio do mato com o senhor Domênico Gato, velho. Não tem sinal de internet, não tem nada. Esse Domênico, esse amor. Domênico não me engana, hein? Esse papinho de eu sou casado e fiel não me engana. Ele fala, cara, eu vejo cheira sexo. Não, o Domênico, ele falou. Outro dia, a gente tomando um veneno, ele falou, sabe o que é? Eu sou fiel aos meus sentimentos. Ah, muito bom. Então aí, o que acontece? O que, que ele sentir, ele vai. Entendeu ou não? E a mãe dele, a dona Jamile, passa um pano danado. Ah, cara. Ela é. É, às vezes a mulher liga falando... Dona Jamile, onde tá o Domênico? Ah, minha filha, ele tá fazendo festa, tá fazendo casamento. Tá fazendo festa com a Leiloca, isso é. Mas o Dodô passa um pano, né, pro filhote lá, velho. O Michael Douglas, que foi... o Michael Douglas, que teve que fazer tratamento porque era viciado em sexo, ele pediu conselho pro Domênico, pra você ter uma ideia. Nossa. Que o Domênico é transarino, ele fala... Transarino, o Domênico mesmo. É o locutor transarino. Ah, ele tá por duas transas pra aposentar o peru, né? Por tempo de uso, né? Se ele estiver ouvindo. Não vai estar. Ele diz que mesmo depois que gastar, ele vai usar prótese de bombinha. Nossa. Domênico Frota. O Frota vem a semana que vem aqui no Morde a Sopra, tô sabendo. Boa. Sensacional, hein? Ale, esse é rico, hein? Pode sentar na cadeira dele, capaz de engravidar. Ô, Ale, você já viu a performance de Alexandre Frota? Já vi. Já vi, sabe por que eu vou falar pra você? O que acontece? O Frota, como uma estrela, né, do cinema adulto nacional, sim, ele só pegava os filé. Ah. Porque tem umas atrizes, com todo respeito, né? Que já não dá mais pra você, já sabe? Já não dá, não já dá. Já encerrou. Se der zoom, você se perde. Tem aí, atriz, né, pornô, pra falar a verdade, que já deu o que tinha que dar. Entendeu, não? Agora, o Frota, ele só escolhia os filé pra fazer os filmes. Então, eu acompanhei muito a obra e a arte. A arte de Alexandre Frota. Ele foi na Cadillac? Ele foi na Cadillac, mas se arrependeu. E ele já contracenou com o Márcio Imperato? Já não sei essa informação, viu? Como você não sabe do currículo de Márcio Imperato? Não, eu não me lembro de... Eu sei que aquele Matheus Carnieri lá... Carrieri. Já foi na Matos que eu vi essa oportunidade. Ah, é? Mas esses grandes nomes, por exemplo, Alexandre Frota, Matheus Carrieri, o Marcão aqui, o irmão. Ah, o Marcão. Esses grandes atores, eles só pegam a nata da nata, o creme de la creme. E, Ale, se você tivesse a oportunidade, te chamassem para fazer um filme adulto. Certo. Profissional, óbvio. Sim, evidente. Você participaria ou não? Participaria profissionalmente. Como que você ia explicar pra dona encrenca, Ale? Ah, porque normalmente eu falo pra ela... Passar no NetGill, imagina o Ale a casa dela. Você é louco. O que acontece? Normalmente, pelo menos uma vez por semana, eu saio pra bater uma bolinha, né? Sim. E aí, com esse argumento, de repente, eu tentaria a sorte. Mas ali é mais profissionalmente, pra trazer o quê? Informação e conteúdo para o meu trabalho do dia a dia, ok? Porque eu vejo tem um montão de jornalista aí, principalmente os mais nerd, né? Sim. Que eles vão viver a vida de jogador e tal, não sei o quê. Sim. Essa aí eu já vivi sem muito sucesso, né? Eu até acho que eu tinha tudo para ser um grande jogador, né? Porque eu tinha o tênis, eu tinha caneleira, eu tinha meia. Só faltava saber jogar, né? Mas foi depois da operação, viu? Depois que piorou. Depois da cesárea da minha mãe, aí que eu... Mas eu não tenho essa curiosidade, por exemplo, de viver um jogador. Mas viver um ator ali de filme adulto, pegar de repente a imperadora pela frente, seria uma coisa bem excitante. E seguindo a dica do nosso mestre, o Frota, que botou aquela prótese bonita, né? Justamente pra não ter como... Ele tem um badalo novo. Coisa linda. Olha, você fica meio frustrado. Vida de atleta. Por falar em vida de atleta, só que tem uma curiosidade aí, Marcão, pra fazer, inclusive uma questão aí pro seu Alexandre Oliveira. Eu quero que você seja sincero ali, não fuja da resposta e não seja mentiroso, hein? Quero que você seja sincero. Sombra, se liga só. Futsal rolando, time do seu Alexandre Oliveira, ele era treinador, time do Alexandre Oliveira, tomando um contra-ataque, ia tomar um gol... Eis que o atleta dá um tapa, o atleta adversário dá um tapa na frente pra pegar a bola, o Ali dá um passo pra dentro da quadra fingindo que tá olhando pro placar eletrônico, tromba no atleta pra ele não fazer o gol. Tromba no atleta. Que feio! Ele é expulso, arruma um pau, arruma uma treta na quadra. E ele alegando pro árbitro que ele não viu o atleta, que ele queria ver o placar. Alexandre Oliveira. Esse é o exemplo que nós temos? Alexandre isso? Oliveira. Essa... Procede a info ou não? Não, ela tem algum sentido. Essa que é a... Mas essa é a versão da imprensa marrom. Caraca, Ale. A sua versão, a gente quer saber, Ale. Qual é a sua versão? O placar eletrônico. Considerando que não tinha placar, o ginásio. Não. Nesse ginásio, o placar eletrônico era um pouco do lado do banco, do adversário. Então, eu fiquei curioso para saber o tempo que faltava. Sim. Coincidentemente, existia um contra-ataque do adversário e a bola estava vindo na minha direção. A trombada foi até me sentir até um pouco agredido, né? Porque o adversário veio e trombou em mim. Mas o juiz não entendeu assim, me expulsou. E você dentro da quadra, né? Sim, e depois ganhamos. Ah, eu pensei que o atleta tinha saído da quadra, não. Você não, entrou não, na quadra. Dentro. Eu entrei um pouco, realmente. Ah, entrou um pouco. E aí ele, de maneira... Mas quem nunca fez isso, não é verdade? Quem nunca? Afoita, né? Deselegante, eu diria. Ele veio, deu uma trombada em mim, caiu. O juiz não interpretou dessa forma, não é? E acabou me expulsando, mas ganhamos o jogo. E aí, quando acabou o jogo, o couro comeu na casa do Loco, o pau comeu pra todo lado. Você bateu ou apanhou, né? Não, eu fiquei mais no vestiário, trancadinho. Ah, né? Você não participou. Esperando a confusão acabar. Você tinha sido expulso mesmo? Já tava lá no vestiário. Já falei, tava expulso. Vou me trancar aqui. Os caras abrem, abrem. Meu Deus do céu. Olha aí, falando isso, você não fica meio frustrado de não ter sido um jogador profissional e ver em campo Romito, cara? Ah, o Romito. Ele, eu acho que é uma expulsão mesmo. Já tava lá no vestiário. Já tava expulso. Vou me trancar aqui. Os caras abrem, abrem. Meu Deus do céu, cara. Olha aí, falando isso, você não fica meio frustrado de não ter sido um jogador profissional e ver em campo Romito, cara? Ah, o Romito, ele, eu acho que é uma inspiração, né? Principalmente pra quem alguém tem limitação ou dificuldade física. Isso é muito recalcado. Ai, meu Deus do céu. Ó, o Vilela tá aqui hoje na ausência do Domênico, do Mota e do seu Bento. É o quarto. Olha, parece goleiro do Flamengo. Foram buscar o quarto goleiro. Mas foi bem, o quarto goleiro. Mas foi assim, bem. Você levando em conta que o Mota é meio muralha. Nossa, o Vilela é o Bento, velho. Manda, Vila. Manda, Vila. E aí, Vila? É, até ligando o São Paulo, teve uma informação hoje de tarde na TV do seu Alexandre. Oba! Que no EI. Hã? No EI. Isso, no EI. Mas quem tava vendo? O Vilela. Eu. Obrigado, Vilela. A gente agradece pessoalmente, hein? Comete esse erro. O São Paulo, no, o assunto do Scarpa, que é o assunto que tá mais bombando hoje a respeito do Palmeiras. O São Paulo ofereceu 12 mil, mais o Júnior Tavares, Lucas Fernandes e o Buffarini pelo Scarpa. Certo. O Fluminense não gostou e o Abel falou que pelo Scarpa ele quer jogadores do Palmeiras. Ah, tá. Aí no caso do Palmeiras, pelo Scarpa, ele quer 5 jogadores. Não é nada, né? Só isso. Caramba. E na lista dele, os nomes que surgiram foram Roger Guedes, Johan, Michel Bastos... Aí os dois nomes não foram divulgados, mas o que chegou foi o Juninho, o zagueiro, e o Guerra. Ou seja, o Fluminense quer mais ele nada, quer, né? Ele quer um time, né? É, não, mas o único que faria falta pra vocês aí é o Guerra, desculpa, velho. É o Guerra. Miguel Bastos, Roger Guedes e Johan, cara. O Juninho, vocês não estão usando ninguém lá. Eu, o Fluminense tá querendo eu se sou o Palmeiras, faço negócio. Ô, faço Marcão, também. É assim, foi na boa. Assim. Hoje o Guerra no Palmeiras não é banco, gente? É, banco. É mas. Não, então. O Guerra no Palmeiras hoje é banco. Você contrata um jogador, se vem o Scarpa, pra você jogar. Troca um monte de refugo que o Palmeiras não tá usando. Tá, mas o Guerra não é refugo, apesar um jogador... de estar no banco, né, mano? Não, mas é que tá. O Scarpa, se ele vem hoje pro Palmeiras, ele vem pra ser titular. Titular. Você monta o meio-campo lá com Felipe Melo, Moisés. Aí, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Dudu e na frente o Borja. É. O Guerra não tem lugar nesse time. Ou você contrata um titular. Ou você pode fazer Moisés, Ketchê e Lucas Lima. Aí você coloca o Scarpa e o Dudu pelos lados. E o William de centroavante, por exemplo. Mas o Palmeiras, o São Paulo tem o Palmeiras tem mais a oferecer e o peso maior aí da balança é realmente o Guerra, porque se o Fluminense perde o Scarpa, ele vai querer um meia. Sim. Se ele vai trazer de outro lugar, pode trazer do próprio Palmeiras. Porque pro Palmeiras, de que convém também trazer o Scarpa se ele não abrir mão do Guerra? É muito meia. É. E meia de nível titularidade. Ah, o Guerra é muito bom jogador. É, exato. Eu vou botar o seguinte, né? Além disso, é a única atacada que o Fluminense tem é o Scarpa pra montar um time inteiro, cara. Verdade. Porque eles não têm mais nada a oferecer, a não ser o Scarpa. Mas é por isso que eles estão pedindo um time. Exato. Não, ó, impressionante, cara. São Paulo fez uma contra, né? Porque o Lucas Fernandes interessa. De 15 milhões mais o Lucas Fernandes. Aí sem o Buffarini, né? E sem qual outro que eles queriam também? Júnior Tavares. Júnior Tavares. Ah, aí, fez essa contra? Fez essa contra. Mas aí o Abel, acho que ele tá querendo fazer isso. Ele quer reforçar o time. Ele quer reforçar o time, é verdade. Pra deixar o Fluminense mais forte. Foi a promessa, inclusive, da direção do Fluminense para que o Abel ficasse. Então já tá decidido. Abelão... Não, vai ficar. Continua. Já tá decidido. Bom, se você fosse Gagliotti, o Ale Oliveira, você toparia essa troca pelo 5 pelo Scarpa? Não, e aí tem uma outra questão, né? Que o Scarpa, ele é muito jovem. Então, numa eventual revenda aí, o Palmeiras pode pegar uma fatia interessante, né? Pode pegar uma grana. Mas teria dinheiro nessa troca ou não? Não. Não, com todo mundo aí, pô. Muita gente. Precisa ver se o Fluminense também não quer um dinheiro, hein? Mas precisa ver, o Sombra, precisa ver até que ponto aí o Palmeiras ele tá disposto a fazer isso. Porque lembrando que a lei só permite o empréstimo de 4 jogadores, cara. É, se o Palmeiras coloca aí 5 jogadores aí na transação, ele é obrigado, talvez, aí, a dar um em definitivo. Um é cedido. Mas pelo que eu tô entendendo aí, mano, talvez eu acho que uma boa parte disso aí seja dado. Por exemplo, não faz sentido ficar com o Michel Bastos. Ah, não, mas não. Aí... Né? Talvez assim, o Guerra. Johan. Acho que um Guerra. O Johan, que é novo. É. Talvez emprestado. Porque aí o cara se destaca no Fluminense. Tem volta. Né? O Roger Guedes. É que dizem que tinha um valor de mercado. Mas até agora ninguém chegou e cacifou alguma coisa por ele. O Roger Machado gosta do Roger Guedes. Eu acho que ele vai aproveitar o Guedes. Sabe o que é o problema, Sombra, de você ceder o jogador em definitivo? Quando você cede o jogador em definitivo, você perde o vínculo com ele. Claro. E pode ser que dentro desses jogadores que o Palmeiras está emprestando, talvez o Fluminense ainda queira que o Palmeiras arque com algum percentual de salário. Porque todo mundo sabe que o Fluminense está com uma pendência financeira ali, ele não tem lá grande receita. E a folha salarial do Fluminense aí é extremamente alta. Você tem jogadores aí ganhando mais de 1,5 milhão por mês. Verdade. Não, você pega então, o talvez... Michel e o Guerra, deve ganhar bem, pô. Pois é. Não, fora que entendeu? Se você cede em definitivo o jogador, o Palmeiras falou, opa, cedi o jogador, agora a responsabilidade é toda sua. Ô, mano, talvez o Fluminense não tenha interesse. Diga, Vilela. Tudo bem que é muito jogador por um cara só, mas, por exemplo, dos jogadores que o Fluminense pediu, poucos aqui vão jogar o ano que vem. Michel Bastos é um que não vai jogar, porque o Palmeiras já pediu o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa. Serão os dois. Michel Bastos será o terceiro. O Johan, se ele não jogou esse ano, ele não vai jogar o ano que vem. É. Esquece. Roger Guedes, dizem que o Roger gosta dele. E o Juninho, se quiser, eu levo até o Rio. Então, Vilela, eu concordo contigo, cara. O Palmeiras, se ele, numa dessas, cede 5 jogadores aí pro Fluminense, ele cede 4 refugos e um banco. No caso aí, o Guerra, que será banco. E ele contrata um jogador titular. Pro Palmeiras é interessante fazer isso, meio que ligar pro Exército da Salvação e falar, vem pegar. Porque o Palmeiras, ele se livra de 5 jogadores que, teoricamente, não jogariam. E isso pode causar um mal-estar lá dentro. Jogador, todo mundo sabe que quer jogar. Quando o cara não joga, ele faz beicinho. Ele, numa dessa, começa a fazer panela. Ele desestabiliza o ambiente. Então, pro Palmeiras, que já tem um elenco aí extremamente inchado, vale a pena você, numa cajadada só, perder 4, 5 jogadores aí, traz um de qualidade que vem pra brigar pela titularidade. E pro Fluminense também, porque você pegar boa parte... O Juninho seria titular do Fluminense, joga no lugar daquele Renato Chaves. Aquele morto. Aí o Michel Bastos pode jogar no lugar do Scarpa mesmo. O Johan ia brigar por posição ali, porque o Fluminense tem 2 bons volantes, né? O Douglas e o Wendel. Mas o Johan é meia, né? Não, aí talvez tivesse que brigar com o Sornosa... E ali já complica mais um pouquinho. O Wendel deve ir embora. É, pode ser, porque é um jogador que valorizou muito, né? É, moleque é bom, então, hein? Então pro Fluminense é bom, também sim, ia ser bom. Mas ele não vai ficar no Brasil, não. E eu não vejo ano que vem nem o Guerra jogando. Não vê? Não. Por quê? Sei. Não agradou? Não é que não agradou, ele começou num... Ele tem cupim? Não. Não, ele começou com um bom futebol e depois que aconteceu aquele caso do filho dele, que ele decaiu, assim, absurdamente. E é um ritmo diferente, né, que ele tem, né? Um meia mais clássico. Parece que ele tá destoado da correria que é o Palmeiras hoje. Convenhamos que nesse final de temporada, o Moisés não tava jogando aquela bola que ele jogou ano passado. Mas veio de lesão também, né, Vila? Sim. Muito tempo parado. Então, tudo muito bem. Então, por que não colocar o Guerra? Nem nisso, nem assim o Guerra entrou. Alguma coisa tem de estranho na história do Guerra. Nem isso o Guerra não jogou. E sabe que é estranho? Porque o Guerra, mesmo na Libertadores, ele costumava ficar no banco. E entrando depois no segundo turno. Mas no aí segundo tempo. Tinha uma questão física também, que ele tinha muita dificuldade. No Palmeiras ele até conseguiu resolver isso em parte, né? Mas eu acho que ele é um jogador muito técnico. Às vezes até ficou a impressão que os jogadores do Palmeiras não tinham um raciocínio tão rápido quanto ele. Sim. E aí isso que dificultava um pouco que o jogo fluísse com o Guerra. Teve até um tempo que fluiu, mas depois começou a decair. E a última informação do Palmeiras, que é o caso do Everton. O Everton. Um jogador que eu não gostaria, mas... Everton. Chegou já, né, praticamente, não? Não. Vila, você não tem nada que querer ou não querer. Se o Domênico quer, é o que importa. É, porque quem acertou tudo foi o Dodô. O Domênico tá fazendo o lobby. O Domênico, ele fica dizendo, não quero. O Domênico, cara... Ele é que nem os ratos. Você não vê, mas eles estão aqui tudo por baixo, tramando, por baixo da terra. Sem contar, sabe que ele estão tudo escondido, cara. Você sabe que ele falou semana passada pra mim fora do ar? Eu falo que eu não quero no ar pra desvalorizar, e aí só o Palmeiras vai e pega. Exatamente. A sua piscina, Domênico é malandro, viu, a sua piscina tá cheia de Domênico. Cheia de Domênico. A música já dizia o... Até, desse negócio de Domênico Gato é pra disfarçar, porque ele é Domênico Rato. E você vê? Rato. Fora do esgoto, você não vê barata e rato junto. Não vê. Mas vai lá embaixo. Estão tudo trocando ideia. Tudo junto, velho. É impressionante. Eles não vão ficar falando aqui de Domênico Mustafa também Gato, acho, não, hein? Também acho. Então, é Domênico sacanagem. E Mumu lá no meio, lá na... Estão sempre articulando. Sempre articulando. Ele fala mal, viu, Ale? Ele fala mal, mas aí você vai ali na sala do Domênico, o Domênico tem uma sala aqui, né? Tem. Ele tem um porta-retrato com o Mumu. E na casa dele, no quarto, tem uma foto até um pouco ousada, um pôster do Mumu. Tem. É verdade. E eu tenho informações que foi o senhor Domênico Rato, né? O seu novo nome. Que uniu o Mumu com a Leiloca. Inclusive fizeram homenagem, bem gostoso. Mas aconteceu alguma coisa nessa junção aí, porque eles separaram. Separaram, agora separou. Agora deu briga, e o Domênico agora tá super indeciso. Filado aí. Não, então, boa, Vila. A informação do Everton é o Atlético Mineiro quer liberar ele só a partir de maio. Atlético Paranaense. Paranaense, perdão. Você agora deu uma moteada bonita. É que de vez em quando você tinha tudo pra assumir um lugar no time, ó. De vez em quando o Mota senta aqui. Deu uma pra trás, né? Se der três, entrega o taco, hein? É a partir de maio, que é quando eu termino o contrato dele. Só que o Palmeiras não quer. Porque senão ele vai perder jogos do Paulistão, do Brasileiro e da Libertadores. Só que levando em conta de que o Palmeiras não quer, o Palmeiras tá contando com ele como titular. O Palmeiras vai arrumar uma briga 14. Se o Palmeiras quer ele a partir do começo do ano, pra ele jogar Libertadores, Paulistão e Brasileiro. Se faz questão do goleiro em janeiro, é porque o nego vem pra jogar. Porque pra jogar o Paulista tem o Praz e tem o Jailson. O Jailson. Então, olha, o melhor goleiro que o Palmeiras tem hoje é o Jailson. Sim, também fato, acho. Mano. Infelizmente é. O que parece é que o Palmeiras só fez esse contrato de mais um ano com o Praz pela pressão da torcida, porque se dependesse dele... Que nem foi a extensão do contrato do Lugano no São Paulo? Tipo isso. Cadê o barulho do braço do Praz aí? Tá aí? A história que fica... Joguei a bola pro Praz aqui, ó. Que isso! Vocês são loucos! O braço do Praz parece que é negócio de pegar as pelucinhas lá no shopping, lá, ouvir. Escuta o programa, seu louco! Ele deve estar rindo. O Praz tá rindo, o Praz é craque, velho. Não, todo mundo sabe. O Praz ajudou muito o Palmeiras, mas... Teve escola, né, Vilela? Banco do Darley, mas era bom. Não, depois dessa lesão do Praz, ele tem feito certo. Algumas coisas que... Não dá. Sei que todo mundo vai criticar, mas a saída de bola do Praz tá horrível, ele cai pra trás. Ele cai pra proteger o cotovelo. O Praz foi um monstro, foi um dos, dos grandes ídolos. É um ídolo. Da história do Palmeiras, pode colocar aí no hall aí dos 10 goleiros mais importantes da história do clube, certeza. Verdade. Só que, pô, não adianta. A idade vai chegando, não tem jeito. Pessoal, tá rolando agora na boca do estádio 97, literalmente na boca do estádio. Porque o Tetinha tá agora na Praça Charles Miller, na frente do portão principal do Pacaembu. Passe por lá, o Tetinha tá lá te esperando. Os 10 primeiros que chegarem entram no ar e ganham bonés Estádio 97 Vista Aérea. Boa. Tá bom? Vamos entrar ao vivo aqui no ar? Então vai lá, passa lá no Estádio do Pacaembu, em frente ao portão principal, tá bom? O Tetinha tá por lá. Os 10 primeiros entram no ar e ganham boné Estádio 97 Vista Aérea. Praça Charles Miller, na frente do portão principal do Pacaembu. Passe por lá. Estádio 97, da Energia 97. Agora vai falar do Extra, né, Domênico Rato? É, meus amigos, vai chegando mais um final de semana, não é verdade? E o Extra Gol vai entrar em campo com uma seleção de produtos show de bola. Vai abastecer a sua geladeira com a Mistel, a cerveja oficial da Libertadores, porque todo mundo tem o seu time favorito. Agora, a Mistel é a favorita de todo brasileiro, assim como o Extra é o hipermercado favorito do brasileiro. Vai lá, vai que quando o assunto é economia, o Extra é campeão! Pare de ficar correndo à toa por aí. Vai driblar os preços altos. Vai direto no Extra. Aproveitar os precinhos do Extra Gol. Vai pagar pouco nos refrigerantes, salgadinhos, congelados e todos os produtos, hein? Mas, ó, corre, vai agora. Corre, corre, vai agora. Vai aproveitar o Extra Gol. Vai brindar os bons momentos com a galera. Vai economizar. Vai no Extra. Vai que você pode. Mas atenção, beba com moderação. É isso corre aí. Corre pro Extra. Boa, Dodô. E já estamos todos na ansiedade da Copa do Mundo, não é mesmo? E você poderá assistir a Copa muito mais de perto do que através da televisão da sua casa. A Estela Barros Turismo, agência oficial da Copa, tem vários roteiros para você que deseja viajar para a Rússia para acompanhar a seleção brasileira. Ligue agora mesmo na Estela Barros Turismo. Liga lá, 2166-2250. Tem um time inteiro só para os ouvintes do Estádio 97. Ligue lá, 2166-2250. A Estela, inclusive, acaba de receber opções de roteiros com categorias de ingressos mais baratos. E olha, ainda assim, são ingressos que incluem buffet de bebidas e snacks em lounges e suítes private, ô Marcão. É outro mundo. Outro mundo. Deus do céu, é mais barato e é outro mundo. Ô, louco. Não é não? Aí sim. É, então você vai com seus amigos, vai com a sua família para ficar muito bem instalado nos estádios da Rússia. Ligue agora, informe-se sobre pacotes, opções, roteiros. 2166-2250. Não deixe para depois, viu? Que vai chegando mais perto da Copa. Aí fica aquele inferno de gente ligando, todo mundo querendo. E vai que você fica sem. Então ligue já, 2166-2250. Pode ligar agora. Você terá todas as informações sobre custos de ver a Copa na Rússia com a Estela Barros Turismo. E amanhã, das 10 da manhã a 1 da tarde, o Papai Noel estará na sede da Estela Barros na Avenida Brasil. Oh, legal. Avenida Brasil 299, das legal. 10 da manhã a 1 da tarde. Você leva um presente para doar para as crianças carentes e você tira uma foto com o Papai Noel. Boa. Leve seu filho, leve sua filha, vai lá. Se você quer só colaborar, tire a foto você. Avenida Brasil 299, amanhã, presença do Papai Noel na Estela Barros Turismo, das 10 da manhã a 1 da tarde. Vai Boa. Lá, é amanhã, das 10 da manhã a 1 da tarde. Avenida Brasil 299, Estela Barros Turismo. Estádio 97. Vamos aos ouvintes. No oferecimento dos amendoins Santa Helena, um golaço de sabor, Mendorato, seu parceiro do futebol. Também de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento também de McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã, triplo cheeseburger por apenas R$8. Aproveite! Boa! Começando com o momento sem parar, aí sim, três ouvintes na sequência, ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer, aproveite as suas férias com Sem Parar, compre o seu Sem Parar, compre o seu no site semparar.com.br, sua vida sem parar, toca Asdruba! Toca Asdruba! Na rua da ladeira, só quem viu que pode contar, Simonal. É o time da tia Leila que a sua grana não sabe gastar. Ah, aqui não sabe, mas não deu certo. Alô? Cara, meteu um Simonal aí. Quem fala? Cássio. Ô, Cássio, beleza, meu? Beleza. Show de bola. Nome completo, Cássio? Cássio Maurício Barbosa. Cássio Maurício Barbosa. Quantos anos você tem? Bravo, hein? Tá bravo. Já vi velório mais animado. Desculpa, quantos anos? Nossa, tá muito ruim sua ligação. O que, que é isso aí? É viva voz? É morta voz? O que, que é isso aí? Não, tô ouvindo, só. Tô falando no Rodoanel. Ah, você tá no Rodoanel, verdade. Isso. Ah, Rodoanel. Tá no Rodoanel do Motinha? Rodoanel, velho. Não, nunca. Nunca? Rodoanel de couro. Conceito, cara. E que bairro você mora? Eu moro no Jardim da Iraca. Nossa, tá muito ruim essa ligação, amigo. Tá feia a coisa, hein? Tá muito ruim, cara. Nossa, tá falhando mais que a defesa do São Paulo. Meu Deus do céu. Alô, alô, alô, câmbio, desligo. Alô, câmbio. Tá pior que o submarino da Argentina. Agora, não, você não achar você. Eu moro no Jardim Guairacá. Jardim Guairacá. Guairacá. Isso. Ô, velho. Cássio, não sei quantos anos que a ligação tava horrível. 39. Do Jardim Guairacá. Ah, hoje em dia não. Sexta-feira, com chuva. É, mas hoje em dia não, só. Mas lá pros meados de 1978, 79, quando eu ia em Santa Isabel, eu cacioava lá umas pacu lá. Tinha uns pacuzinhos lá pra cacio. Seis pra isso, você deu seis? Seis? Seis? Você deu seis pra isso aí? Hoje eu fui almoçar, aí a mesa do restaurante tava meio bamba, então eu pus um cálcio. Dez. Na mesa. Aí é 10. Aí o restaurante tá bamba. Olha a diferença. Aí é 10. Aí é o patamar. Trocadilho! Nota 10. Ô, seu puxador, não mereço tanto não. Não é isso. Aí é Liga dos Campeões pra Série D do brasileiro, não tem? Um Cássio conversa comigo, que você vai arrumar, hein? Olha o RG vingativo, hein? Ah, merda, hoje eu vou dar nota pra... Ah, o decreto. O decreto. É. Hoje tem decreto. Hoje eu vou dar nota pro decreto hoje. Vai, vai. De decreto vai. Agora. Vai. Ai, ai. Ô, Cássio, que time você torce, Cássio? Eu sou o time do Brasil. Então é São Paulo. É o Corinthians. Pô, tá feia a coisa, hein? É, se fosse da América, era o Grêmio, mas é do... O melhor Brasil, time do Brasil só. Hoje é o Corinthians. Cássio, sua ligação está horrível, Cássio. Caramba, Cássio. Eu vou fazer o seguinte, infelizmente não dá pra gente ficar com essa ligação no ar, mas você vai ganhar um boné Estádio 97 Vista Aérea como prêmio de consolação, tá bom? Sim. Beleza? Boa. Mas a tua ligação está muito ruim, fica inconveniente pros todos os ouvintes entenderem aí o nosso papo, cara. Ela não tá nem pipocando, ela tá sumindo, velho. Ó, tanto... Tá bom? Aí, ó. Valeu, Cássio. Valeu, Cássio. Obrigado, viu? Alô, velhinho. Ele chama Cássio. Mais horrível que a ligação dele, só a cara do Cássio, goleiro do Corinthians. Nossa. Boa a cara do Sidão. Olha lá. O Sidão que parece o Cid da Era do Gelo. Vai, mas o Domênico disse que depois com o cabelo platinado, o Sidão tá mais bonitinho. É, o Domênico é louco, mano. O Domênico disse que tá bonitinho, ué. Domênico, pra quem não sabe... Um negócio daquele, hein, mano? O Domênico, pra quem não sabe, antes de ser locutor de rádio, ele foi cabeleireiro, né, cara? Foi. É mesmo? É verdade. Ah, é? Não, mas ô Sombra, esse é um ponto. Tinha um salão que chamava Demônico Hair. Esse é um ponto que eu acho que cabe... Esse é um ponto que eu acho que cabe a gente fazer uma análise. Eu não tô aqui pra ficar julgando a aparência de ninguém. Eu não sou... É verdade. Então não julgo. Eu não sou... Não, mas o RG, quanto mais discreto o cara for, velho, melhor é pra ele, cara. Melhor é pra ele. Uma coisa é o Neymar fazer um cabelinho diferente. Outra coisa é o Cristiano Ronaldo fazer um cabelinho diferente. O Messi. Outra coisa é o Sidão, velho. Outra coisa é o Júnior Tavares. Sabe, os dois caras do São Paulo aí que viviam sendo criticados aí, inclusive no próprio ano. Não é que eles foram criticados há 3 anos, não. No ano de 2017, do ano de 2018, eles estavam sendo criticados aí pela torcida. Então como é que você cata um cara desse, que tava falhando até outro dia, o cara já mete um cabelo desse, mano? Aproveita a boa fase, sabe? Passa de maneira desapercebida, sabe? Curta o momento, mas não fica dando motivo. Numa dessa é o Sidão, depois que pinta o cabelo, toma um frango, velho. Imagina o que não vai chover em cima dele, mano. Tem razão, tem razão. Né? Verdade. Tá coberto de razão, mano. E eu acho também que jogador, até fazer sucesso, tem que usar só chuteira preta. Eu também acho, concordo. Moda antiga. Mas hoje em dia... As marcas, né, de material esportivo. Não tem como também, para que não seja isso diferente. Ó, eu não sou famoso, não sou jogador, mas de vez em quando eu dou uma pintada também. Dando uma pintada também? Não é muito frequente, mas... Você mete um acaju, acobreado? Sabe? Olha aí. Um Raul Gil. Pelo menos não nega, né? Segundo ouvinte, no momento Sem Parar, Sem Parar, aproveite as suas férias com Sem Parar, ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer, ligue 3003-7367 e compre o seu, sua vida sem parar. Eu acho que o Vieira não curtiu mulher. Não mesmo. Eu acho que o Vieira não curtiu mulher. O Sombra já se entregou. Eu não. E até na madeira ele já sentou. Ah, sentou. E o Ale é o mais viado. O que ele curte mesmo é xixi cruzado. Ah, como é que isso é? É verdade. Eu acho que o Vieira não curte mulher. Te catar, vai. Alô, quem fala? É verdade, hein? Alô, é o Renato. Oi, Renato. Seu nome completo, Renato? É, Renato Canil de Souza. Canil? Ah, não, hein? Canil? Canil, pois é. É mesmo? É sério. Cabe quantas cachorras aí nesse... Várias, Ale. Várias, né? Várias. No momento, quantas cachorras estão usando o canil? Aí já é difícil, né? Só tem uma, né? Só tem uma? Tá certo. Desculpa, mas canil é um sobrenome de que origem, cara? Origem canil animal. É do pai ou da mãe? Hã? Origem animal. Cara, origem animal, né? Vem da minha mãe. O país de origem em si, cara, eu não sei não, cara. É difícil dizer. Eu já tentei mapear algumas vezes e tal, mas é difícil, complicado dizer o país. Tá certo, Renato. E quantos anos você tem? 2.3. 2.3. RG, sexta-feira, o Renato, canil... Isso me lembra o Mota, velho, o comportamento. O Mota é impressionante. Ué. Ele vai em restaurante ou lanchonete, ele só toma refrigerante com canildo, sabe? Aquele... Ah, o canildo. Ah, não, canildo. Canildo. Ele não consegue. Mota 9.7. Não, 9.7 não. Todos os canildo. Não, todos os trouxas acharam que ia falar piadinha de cachorro. Chupa todo mundo, trouxa. Ô, canildo. Pra que time você late? Aqui é Corinthians. Ah, tinha que ser. Coringa. Piada pronta, tinha que ser. Tinha que ser. Coringa. Fala aí, vira-lata, vai. Fala com o Bambi. Vou falar já com quem ele vai cruzar, viu, ô Bambi? Ô, Renato, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, e você, mano? Tudo certo? Tranquilo, tudo em paz. Ô, Renato, com relação ao time do Corinthians, cara, depois do Coringão ganhar o Campeonato Paulista, o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro também, agora é hora de começar a planejar 2018, cara. Desses jogadores aí que você tem visto que a diretoria do Corinthians está atrás, quais são os que você gostaria que viesse e quais são os que você não gostaria que vestissem a camisa do Corinthians? Então, cara, eu vi muitos torcedores criticando a contratação do Júnior Dutra e tal. Eu acho que vale a pena dar uma chance pro cara, sabe? O cara fez um campeonato muito bom pelo Havaí. Inclusive o Maurício. Acompanhei o cara. E acho que vale a pena dar uma chance pro cara. A gente precisa de um reserva pro Jô e tal. E o Casim é um cara que não dá conta do recado, né? Já deu pra perceber. Eu gostaria muito também que viesse o Scarpa, né? Eu acho que sobrecarregou muito o Jadson e o Rodriguinho aí na temporada. E eles não tinham reserva à altura pra colocar. Principalmente o Rodriguinho, né? Que caiu muito de produção no segundo turno. Então eu acho que precisa de mais um meia aí, cara. Aí no mercado tá... O mercado brasileiro tá bem escasso ultimamente, um meia. Com as características dele, né? Então, é meio difícil. O Corinthians tá buscando aí é o Zé Rafael, cara. Você acompanhou os jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro? Acompanhei sim e tal. O Bahia fez um bom Campeonato Brasileiro. O Zé Rafael é um muito bom jogador. Só que até agora eu não recebi nenhuma informação sobre isso ainda. Se tá fechado, se tá perto, se tá longe. Se você tiver até alguma informação aí, pra poder então, compartilhar, cara, conosco. A informação que eu obtive na tarde de hoje, inclusive, é que as conversas foram retomadas. O Corinthians, ele tinha feito uma proposta envolvendo dois jogadores, que era o Speed Mendonça, que já estava jogando no Bahia, e o lateral esquerdo Moisés, que passou por lá recentemente também. E a diretoria do Bahia não curtiu muito essa ideia, não. Eles disseram que eles gostariam, até poderiam colocar esses dois atletas na negociação, mas o Bahia tinha exigido dinheiro também. Aí viram que as propostas que eles entendiam que poderiam chegar não chegaram. Eles aproveitaram a viagem que eles fizeram aqui para São Paulo para negociar o goleiro Jean com o São Paulo e bateram lá na porta da diretoria do Corinthians também, tentando reabrir a conversa. E parece que agora eles estão um pouco mais maleáveis com relação à saída do Zé Rafael. E a expectativa também é que eles queriam contar com um novo goleiro, já que eles venderam o Jean para o São Paulo. Eles estavam atrás daquele Douglas, o goleiro que jogou pelo Havaí esse ano, que pertence ao Corinthians, o alemão lá, o loirinho. Certo. Então eles gostariam aí de contar com três jogadores do Corinthians, e agora a transação pode ser que saia. Se o Corinthians envolver aí o Douglas, o Moisés e o Speed Mendonça, que já tá lá, pode ser que o Zé Rafael venha para vestir a camisa do Corinthians. Eu acho um bom jogador, eu acho que acrescentaria. E você, mano, e sem contar que assim, ó, vocês estão com a sorte do Speed Mendonça ter jogado bola com os caras, né? Eles gostam do cara lá. O Speed Mendonça, ele é tão ruim assim? Não. Pra ser tão ruim, ele precisa melhorar muito. Não, não, mas ele não é um péssimo jogador, é que ele é mais rápido do que habilidoso. Ah, mas eu acho que deve. Ele lembra do Mirandinha, mano, que passava da bola? Ele cara. Corre mais que a bola, só isso. Mas deve ter ocorrido alguma coisa lá, Sombra, internamente dentro do Corinthians aí, que o Carilli preferiu não externar. Mas tá na cara que o Carilli, pelo fato dele não querer contar com o Luca e não querer contar com o Speed Mendonça, ele deve ter os seus motivos. Porque o próprio Carilli diz que não desiste de jogador. Ele, mesmo quando o Marquinhos Gabriel tava mal, o Giovanni Augusto também, ele falou, não, eles vão permanecer, não quero que venda esses dois jogadores, eu acredito no potencial de ambos. Eles fizeram boas partidas aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Giovanni Augusto, que era muito criticado, inclusive por mim, ele fez um gol importante aí na vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense jogando no Paraná. Ô, então, mano, cara... Eu queria muito a volta do Luca, cara. Eu acho o Luca muito bom jogador, acho que tem lugar no elenco. O Carilli já falou que quer um cara de beirada ali, o Luca sabe fazer bem essa função. E só não sei o que aconteceu dentro dos bastidores, né? Se ele arrumou briga com alguém, se teve alguma confusão, sei lá, é difícil dizer, entendeu? Isso, alguma coisa aconteceu, porque o Luca se destacou na ponte, né? O Carilli chegou a treinar o Speed Mendonça, mano? Não, né? Ah, o Carilli, mas ele trabalhou junto, né, Vieira? Trabalhou junto na época do Tite, né? Desde 2008. É, não, sim, mas como treinador não, né? Não, como treinador não chegou a dirigir ele. E pra zaga, Maurício, como é que tá a situação do Corinthians? Então, RG, inclusive okay. Aí a torcida do Palmeiras aí pode até começar, não sei se isso significa alguma coisa, mas parece que o Pablo começou a seguir a Leila Pereira no Instagram. Ah, já começou? Ou seja, já deve ter mandado um inbox aí, adiciona aí, chefinha, sabe, pra querer dar uma moral. Mas o Corinthians ele tá atrás de alguns zagueiros aí. Incrivelmente mercenário, cara, eu achei a situação dele assim, eu até escutei o Benja falando sobre tudo que aconteceu, que a culpa tinha sido do Corinthians e tal. Mas eu achei que a atitude do jogador, na verdade não do jogador, mas do empresário, né? Que hoje já é o empresário que comanda. Eu achei que foi meio sacana com o Corinthians, assim. Não sei, eu tenho essa impressão, assim. Então mas eu acho que... Pode falar, RG. Não, é humano. É humano. Mas, Renato, com relação a essa informação, parece que ele tinha pedido um caminhão de dinheiro aí pro Palmeiras. E o Palmeiras tinha mandado ele passear, o empresário dele lá, o Fernando César. Aí ele... no mínimo esperava que poderiam pintar inúmeras outras propostas, não vieram. Ele novamente ligou lá no Palmeiras e falou, então, sabe aquele valor que eu pedi? Eu vou dar um de CLT. Porque uma das reivindicações que ele fez pro Corinthians era justamente essa. Ele não queria acreditou, o valor aí das luvas. É, então, pois é, RG, talvez ele deva ter sentido mais segurança no Palmeiras hoje com relação à parte financeira do que no Corinthians. Mas 20 milhões de euros que o Bordeaux tinha pedido. O Bordeaux? O Bordeaux. O Bordeaux tinha pedido. Ele tinha pedido 3 milhões pro Corinthians e se fosse com qualquer outro clube, ele iria negociar com a partir de 6 milhões, se eu não me engano, essa informação. Então, os caras vão ter que desembolsar, de certa forma, aí, pelo menos quase 20 milhões de reais. Fizeram vocês de bobinho. Você acreditou nisso? Só pra dizer que vocês eram legal. Mas pega um besta, se aproveita. Então, cara, inclusive, o empresário, na primeira pedida que ele tinha feito pro Palmeiras, ele pediu uma quantia extremamente absurda de comissão. Agora, nessa volta aí, nessa investida novamente que ele fez com a diretoria do Palmeiras, talvez ele abra mão aí de boa parte do percentual que ele pediu na primeira vez, porque pedir todo mundo pede o que bem entende. O complicado é pagar. É a mesma coisa, eu coloco meu carro à venda na internet. Eu posso pedir 150% da tabela FIP. Não vou vender? Aí eu vou ter que começar a reduzir preço. Aí eu caio para 100%. É oferta e demanda, né? Pois é, aí não vende, eu tenho que pular para 90%. 80%, até uma hora que vende. Com relação à transação dos jogadores, a mesma coisa. Eu não sei, de fato, o Palmeiras ele vai perder o Mina, fato. O ano que vem aí o Palmeiras já tem que começar a contar aí com o time sem o Mina. O Pablo hoje seria um substituto à altura. Mas falando do Corinthians, amigão, inclusive tem até a informação aí que o Leandro Castan pode estar se desligando aí do futebol italiano no começo do ano. E pode ser que ele queira voltar para o futebol brasileiro. Você gostaria do Castan novamente no Coringão? Depende, né? Vou pedir 500 pau por mês, 600 pau por mês pra poder voltar. E é difícil, né? Assim como o Christian pediu e ficou encostado. Então, assim, eu acho que ele tem que respeitar o teto salarial do time, né? O teto salarial do time é 350 mil, tá ótimo, pega aquilo ali. Agora voltar pra ganhar 500 mil é que não rola, né? Eu também acho, cara. Concordo contigo. Inclusive, o Corinthians, quando procurou o Leandro Castan no começo do ano, acabou esbarrando nesses valores. Porque até poderia calhar um empréstimo aí do jogador, que não estava sendo aproveitado no futebol italiano, mas o jogador é bem esperto, ele fala, quer voltar? Quero. Quer ganhar quanto? Ah, aqui eu tô ganhando 300 mil euros. Eu vou pro clube de vocês aí por 290 mil. Tô tirando 10 mil já e acho que tá fazendo um grande favor. Então não vira, né, cara? Ou o jogador aí se adapta à realidade do futebol brasileiro, ou então ele continue amargando o banco lá no futebol italiano e esquecido como ele tá. Mas enfim, eu acho que o Corinthians poderia ir atrás de algum zagueiro aqui na América do Sul, cara. Não é possível que na Libertadores não tenha nenhum zagueiro que seja bom, sabe? Eu acho que são zagueiros baratos. A moeda normalmente é levemente desvalorizada em relação ao real, salve, eu acho, um outro país ali, que bota o dólar. Então eu acho que vale a pena correr atrás de um zagueiro aqui na América do Sul, cara. Foi atrás do Balbuena, trouxe o Balbuena até então, acho que ninguém conhecia. Então acho que vale a pena tentar novamente um outro zagueiro aqui. É, os zagueiros que estão na mira aí, cara, não são aqui da América do Sul, mas são do futebol brasileiro. Tem o Marlon da Ponte Preta e tem o Messias do América Mineiro também. Mas eu acho que pra jogar na Libertadores é pouco, né? É, então cara. Normalmente você traz um cara aqui da América do Sul, um zagueiro bom da América do Sul. Esse cara, ele já tem um contato com a língua ali, pra jogar Libertadores, normalmente é um cara mais cascudo, né? É um cara inteligente. É, mas é isso aí, tudo bem, tá valendo. E, amigão, aproveita então e manda seu placar aí, velho. Grêmio e Pachuca ou então outro adversário que possa vir aí. Mas eu acho que é o Pachuca, o mexicano, que vai enfrentar o Grêmio na terça-feira, mano. Cara, eu acho que 1x0 Grêmio tá bom, porque passa? Eu quero ver o Grêmio jogar contra o Real Madrid na final. Eu quero ver o Grêmio tomar de 4x0 do Real Madrid, a verdade é. Nossa! Cara, eu lembro até hoje, cara, um amigo nosso, Dante Machado, santista. Coitado, cara. Era meu casamento, casou em 2011. Mano. O Vieira casou em 2011. Esse cara, ele foi pro casamento também. O casamento do Vieira foi na região de Campinas. Nós estávamos lá. Na festa, ele falou: gente, eu preciso ir embora porque eu não tô passando bem, cara. Daqui a pouco começa o jogo do Santos. E eu tenho que estar concentrado porque eu vou ver o jogo. Eu falei: Dante, na boa, cara. Eu falei: não vai. É melhor você curtir aqui, encher o caneco e acordar amanhã só depois das 3 da tarde, num pronto-socorro tomando glicose, pra você não ver o jogo. Imagina, tô concentrado aqui, eu não tô passando muito bem. Eu quero ir pra casa aí porque eu tenho que me concentrar em casa. Eu falei: tá bom. Aconteceu aquilo que vocês todos sabem. Nossa. Com relação ao Grêmio, velho, não vai ser só ele se concentrou, né, mano? Vieira, sai na semi, velho, que é melhor pra você, cara. Eu aposto que nós vamos tomar... Se a gente perder, vai ser 2x1. Renato! Ah, tá. Diga. Você que tem nome de técnico vice-campeão mundial, um abraço pra você. Isso não. Abraço. Posso mandar um abraço pra galera aí? Pode. Manda. Queria mandar um abraço pro João aí, meu estagiário aí, que me sempre ouve aí, a gente sempre... Seu estagiário? Pois é. O cara é patrão, 20 e poucos anos é patrão já. E mano, queria mandar um abraço pra todos vocês aí, eu escuto vocês não há muito tempo, porque eu moro com vocês em São Paulo. Mas, cara, eu fico com vocês todo dia, vocês são ótimos, cara. É muito legal mesmo sair da faculdade. Não é muito, não. Vocês. Não somos ótimos. É que hoje você deu a sorte de não estar o Mota aqui, senão você ia fazer um comentário. A zoeira não tem limite, né? E eu queria mandar um abraço também pro Mano aí, pro RG, pra vocês todos. Valeu, aí, mano. Em geral. Valeu, pro Alê, Mito. Oba! Acompanho o canal dele no YouTube, gosto pra caramba do Alto Risada. Tá todo mundo no canal dele, velho. Então, e queria mandar um tapa na camurça aí pra minha namorada, RG. Ah, hoje? Eita, hoje, hein, com friozinho, qual chuva. Qual o nome dela? Evelyn. Evelyn? Ô, Renato. Evelyn, hoje vai ver a cabecinha do bacalhau, hein, velho. Ô, Renato, e aproveita e manda também um abraço pro Corinthians aí, que foi o último sul-americano que foi pro Mundial e não passou vergonha. Pois é, um grande abraço aí pro Corinthians, do Mito Danilo, continua lá ainda, do Mito Sheik. Toda a galera que foi campeã em 2012 aí. Manda um abraço lá pro Pascoal, pro Sormani, pro Chupa pro Palinho. Vou mandar pra você, porque eles estão com muita saudade disso. E um abraço aí pro pessoal. Valeu, da carrocinha, mano. Aí, ô Renato. Ah, sai fora, Bambi. Ô, fala nisso, ô Renato. Isso aí, deitada nesse prego do meu irmão. O Guerreiro, um dos maiores ídolos da história de vocês. Caramba, um ano fora do futebol, hein? Fora da Copa, hein? Bem feito, cara, bem feito. Trocou o Corinthians, bem feito. Ah, não fala assim. E ele levou o peru nas costas, né? Levou o peru nas costas e agora caiu, hein? Não, mas é verdade, o Guerreiro, depois que ele saiu do Corinthians, ele conheceu o inferno. Não passou, passou a não jogar bem. Pior que é, hein? Todo mundo viu, RG, que o Guerreiro do Flamengo não jogou 10% do que ele jogou no Corinthians, e a vida dele tornou-se uma desgraça. Mas foi sacanagem o que a FIFA fez, hein? Eu também acho, viu, cara? Vocês acham justa essa punição do Guerreiro? Mas é um padrão, né? Mas então, mas constatou que não foi através de uso de cocaína, né, cara? Foi através de um... Mas que eu acho que tem um metabólito. O que acontece é o seguinte, é o metabólito que acusou lá no exame de urina dele. Falou, mas de o metabólito, gente, você... Não, mas é verdade, Sombra. Eu acho que a WADA, que é a entidade que regulamenta o doping no mundo esportivo, eu acho que eles poderiam começar a fazer um critério melhor, porque tá na cara que você tem que analisar o exame não de forma qualitativa, e sim quantitativa. Que existe talvez qualquer percentual ou vestígio de alguma droga que possa estar dentro do organismo do cara? Sim, pode existir. Mas você tem que ver a quantidade e o acúmulo da substância que existe dentro da urina ou do sangue para que você detecte se de fato houve má fé no uso da substância. Sim. Ou se foi acidental. Porque, por exemplo, um chá de coca, ele não vai ter no organismo o mesmo efeito de um cara que cheirou uma carreira de cocaína, tá na cara. Então, eu acho que a mesma coisa aí, por exemplo, o Alexandre, que fez uso de um shampoo aí que apareceu também um vestígio de testosterona, esse uma cabelo, alteração, né? de hormônio no organismo do cara, mas era referente ao uso de um shampoo. Tá na cara que o uso de um shampoo não vai estar no organismo dele a quantidade significativa de um cara que fez um ciclo à base de testosterona. Então, eu acho que a WADA tá pisando na bola, Sombra, porque isso daí pode decretar o fim da carreira de uma pessoa. Mas eu acho que eles fazem isso para não abrir nenhum precedente de nenhuma forma. Mas um ano, mas tem que haver, né? Mas essa é a pena mínima. Tem que analisar o dolo, né? O dolo é muito importante. Agora, uma pergunta, mano. Seja sincero. Diga. Se você tivesse que fazer um exame hoje pra saber se você vai jogar a Copa do Mundo, você jogaria? Nossa, pelo amor. Hoje sim, Sombra, porque eu tô limpo. Eita. Eu tô mais puro que água de filtro. Meu irmão, ele só toma. E o Marcão, mano, jogaria? Meu irmão, ele só toma o Whey, viu, Vieira? O Whey Mogerim. Hoje sim. Quem treina sabe. Não, pelo contrário. Não, não. Hoje eu tô limpo. Eu tô mais puro que água de filtro. É, tá. Mas o atleta, ele tem que ter certos cuidados também. O guerreiro não pode dar a sopa que ele deu, né, mano? O Marcão, ele entra com as pessoas no banheiro, na rádio, pra mostrar ele se aplicando a injeção. Imagina, isso aí, não façam isso em casa, hein, crianças. Não, mas o Fernando entra com você no banheiro. Né? Não, mas é que o Fernando, eu aprendi... Fernando, que é o dono no banheiro, porque ele curte ver... Não, é que eu sou um cara muito culto, cara. Eu, quando... Por exemplo, eu faço vários cursos através de YouTube, entendeu? Dou uma pesquisada no YouTube e tal, aí o Fernando tava em dúvida, porque o Fernando, ele faz uso de insulina, né, cara, o Fernando. É mesmo? É. Então, eu tava ensinando pra ele como ele tem que fazer pra poder, no caso, se auto-aplicar a injeção dele de insulina. Aí, existe uma discussão do que o Flamengo vai fazer com o Guerreiro, porque o contrato dele vence no meio do ano que vem. E é um contrato altíssimo. Eu acho que ele, talvez o Fred, sejam jogadores que recebem mais dinheiro de salário no Brasil, né? Deve ser. E aí, vai mandar ele, porque tem cláusula no contrato que, se isso acontecer, pode mandar embora. Mas aí, vai dar um apoio pro cara, vai... E tem gente falando que quem pode ir pro ataque do Flamengo é o Ricardo Oliveira. Meu Deus, hein? Estão falando isso aí. Mas aí, hein? O cara não consegue jogar meia hora no Santos, olha. Não sou eu que tô falando. Não, mas informação. Tem uma informação aí também de que o Flamengo, ele tá muito bem encaminhado com o Tardelli, cara. Ó, aí é bom. O Tardelli ganha um dinheiro, cara. Eu li então, ontem, mas o Tardelli estava para renovar por 3 anos na China. Então, é justamente isso, Sombra. O Tardelli, ele renovaria o contrato e ampliaria o vínculo com o futebol chinês em troca de um empréstimo para o futebol brasileiro por 1 ano. Então, é aquele negócio da casadinha, né? Ele falou, beleza, então, clube, vamos renovar? A gente renova aqui. Eu assino por um contrato novo aí de mais 3 anos aqui junto com vocês. Mas em troca eu gostaria de voltar por 1 ano lá pro futebol brasileiro. Mas o Tardelli, a saudade da galera. O Tardelli tá lá tanto tempo, já que eu acho que não aguenta mais como é aquele poodle à milanesa, aquele chihuahua assado, né, Oliveira? Tá louco, hein? É louco, mano. Dá não. Agora, o Marcão. Ricardo Oliveira ou Tardelli? Quem que você escolhia seco no Tardelli. Flamengo? Tá fácil, Tardelli. Vai começar. Bom, Renato, um abraço pra você, Renato. Abraço, Sombra. Até mais. Abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento Sem Parar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo pra viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida sem parar. Toca, Asdrubal! Só que meia energia 97. O problema é quando o Mota vai falar e o Ale faltar. Eu nunca vi mula andar de patinete. Mundial só o São Paulo e o resto baba ovo. Mano, bumbum guloso. Mundial só o São Paulo e o resto baba ovo. Mano, bumbum guloso. Ah, é pro inferno. É um cavaco de uma corda só. Quem fala? Alexandre. Alexandre, garoto. Ah, isso ali. O xará, o xará. O xará, qual é o sobrenome? Alexandre Rodrigues Arruda. Alexandre Rodrigues Arruda. Sua idade? Verdade 4.2. RG 4.2, Alexandre Arruda. Você vê o Motinha, né, velho? Ah, que tem? Não pode brincar com o cara, não pode dar um boi pro cara, que ele fica todo amarrudo, né? Já acha que é... Topradilho, bota valor de pi, 3,14. Aí não, mais fraco do que sopa de hospital. Quem você falou? Foi muito, foi muito. Muito o quê? Muito pouco, aí. Você merece 10. Merda. E por que o Motinha não tá aí hoje, hein? Ah, eu com Motinha. Não, ele inventou uma história, cara. Não, é até ridículo. Não, eu acho que se eu falar é até feio, cara. Fala aí, fala aí, pô. Ele não foi no pet shop hoje? Não, ele foi fazer o Virgin Again atrás hoje. Na verdade é essa. Ele não queria falar, mas ele falou que vão usar aquelas agulhas de crochê pra costurar ele de novo. Porque tá feia a coisa ali, viu? Ele quando ele tá com flatulência, sai ar, porque não tem mais pressão, entendeu? Ô Alexandre, que time você torce? Eu sou o primeiro heptacampeão brasileiro aí. No campo é o Corinthians. Acabou, hein? Primeiro heptacampeão. No campo é o Coringão. Ô Alexandre. Opa. Time do Corinthians aí, tá pronto já pro ano que vem ou você acha que precisamos de reforços, cara? Ah, não, mano. Precisa de reforço, né, cara? Precisa de reforço. Quais seriam as posições aí que você acha que o Corinthians mais carece? Eu acho aí, o Arana saindo aí, precisa de um outro lateral aí, não tem como, né, pelo futebol que o Arana jogava. É. O Joe ainda tá meio indefinido, né, não sei ainda se vai ficar ou não, mas eu acho que a gente precisa de mais um atacante também aí, porque o Joe também não tem como aguentar o ano inteiro, ou um jogo ou outro ele não vai jogar, a gente precisa de outro atacante, né? Olha, e cara, com relação ao Joe... por mais que digam que tem a proposta aí do Bayer Leverkusen, por mais que diga que tem a proposta aí do futebol italiano também aí pelo Jô e até falam da China, de concreto pro Corinthians até agora não chegou nada. E houve uma conversa já do Andrés aí com o Jô para que ele permaneça no Corinthians ano que vem, cara. Eu acho que o Jô permanece, hein? Eu não vejo o Jô fora do Corinthians ano que vem, não. Eu torço muito que ele fique mesmo, porque pra mim hoje ele é o melhor centroavante aí do Brasil, na atualidade é o que tá jogando melhor, né, cara? Tem um papo aí também, não sei se você ouviu, mano, que o Aubameyang pode ir pro Real Madrid, o centroavante do Borussia Dortmund, tá jogando muito, tá fazendo bom gol pra caramba, e aí o Borussia viria buscar o Jô aqui no Brasil. Então, Ale, mas sabe por que eu desconfio dessa informação, cara? O futebol europeu, por mais que ele tenha dinheiro pra tirar o Jô do Corinthians, mas o Jô é um jogador que hoje já tem mais de 30 anos. O ganho do Borussia talvez seja hoje, se contrata o Jô, técnico, mas financeiro em termos de fazer negócio futuro, eu não vejo lá grande perspectiva. Eu acho que o único mercado que poderia tirar hoje o Jô do Corinthians, aí, inclusive pela idade que ele já tem, seria a China, cara. E eu não acho que o Jô hoje queira voltar para a China, a menos que seja aquele negócio para ganhar o que o Ricardo Goulart ganha, lá em torno de 4 milhões de reais. Mas não sei até que ponto aí que hoje o Jô seria uma boa opção aí para qualquer clube europeu. Não pela bola, porque ele tá jogando em alto nível, mas eu acho até com relação à própria idade. Clube europeu não gosta de fazer esse tipo de negócio, né? Ainda mais com um jogador sul-americano. Vocês acham que o Jô tem chance de seleção? Não. Não. Eu acho difícil. Não. Olha, Sombra, para falar a verdade, cara, eu acho que sim. Porque se o Diego Souza, cara, que não é centroavante, tá sendo convocado pra fazer a função de centroavante, eu acho que o Jô naquela função, ele rende muito mais do que o Diego Souza. Mas será tudo que o bem. Diego Souza volta pra seleção, Maurício? Ele tem ido, RG. Seleção tricolor também. Os homens de confiança do Tite. Eu acho que hoje, pra reserva do Gabriel Jesus, o Jô, cara, ele poderia ser convocado sim. Mas ele já passou vergonha em 2014, Jô, mano. Já passou imagina em vergonha em 2014. Não tem sido, cara. Fala ali. Não, que não tem sido esse estilo de centroavante que o Tite tem procurado, né? Ele não gosta de um cara que fique ali mais fixo, paradão, embora o Jô saia também, né? Já jogou até pelo lado do campo e tal. Mas ele tem procurado esse... Mais de pontada, né? Nove móvel, que ele chama. É. Por isso que ele tem opção pelo Firmino. Foi olhar o Diego Tardelli. Então são esse Diego Souza, que são jogadores que não ficam ali na posição de centroavante, né? Aí o Jô sai bastante então, cara, também, mas né, Ale? Segunda ele sai. Não, ele não saía. Agora ele não sai mais, não, meu. Virou mas o Jô, cara, eu até acho injustiça o pessoal falar, mas o Jô é aquele centroavante fixo. Ele não é mais. O centroavante fixo hoje, aquele cara que fica morto ali na frente da área esperando a bola chegar, como é o caso do Luiz Fabiano hoje, é um centroavante que cada vez mais perde mercado. É, se a gente parar para analisar, a principal jogada do Corinthians, o que era? A reposição de bola do Cássio era sempre quebrar a bola no meio, ali na direção do meio campo, onde estava o jogo, que dava uma casquinha pro lado do campo para pegar o Cleison ou o Romero. E ali sim começava uma jogada do Corinthians, principalmente contra-ataques. Então o Jô é aquele cara que buscava jogo já no meio campo. O Jô não é aquele cara que muitas vezes, aí quando o meio estava afogado ali, o Rodriguinho estava muito marcado, ele propriamente saia da área para pegar a bola ali num setor de intermediário para tentar construir a jogada. Agora, o jogo não é um centroavante ficar parado, não. Não fica parado, mas é diferente da característica do Gabriel Jesus, do Diego Souza, concordo, do Tardelli. Agora, ele não fica parado. Agora você, eu, se tivesse que escolher entre o Firmino e o Jô, levaria o Jô, hein? Esse Firmino, esse Firmino, velho. Mas isso, gente, vocês estão analisando, talvez, por gosto de jogador. Tem que ver taticamente aquilo que o Tite enxerga dentro do campo. Ah, e o Firmino não se firmou na seleção brasileira. No Liverpool, ele está jogando a Liga dos Campeões, quer dizer, está jogando um dos principais campeonatos do mundo. O Liverpool conseguiu se classificar em primeiro. O Liverpool não passava para fase de mata-mata, tinha 9 anos. E aí é muito em função do Felipe Coutinho lá. O time é bom, né? Tem uma linha de frente. É. Defesa não é boa, mas a linha de frente é maravilhosa. Tá lá, Mané, o Felipe Coutinho. O time tá jogando muito, muito. Lá, mas o Firmino é titular desse time, entendeu? Então tá ali na Liga dos Campeões. A gente vai ter o sorteio daqui a pouco. Você vai ter aí um confronto aí de Liverpool contra, pode acontecer, Real Madrid, por exemplo. Então é um outro nível de jogo, né? O jogador fica com uma outra bagagem, né? E é outra história, né? Eu não convocaria mais o Firmino porque ele fez um gargarejo com cloro, cara. Vocês viram a cor do dente do Firmino? Que coisa ridícula. Não, como assim? Como assim, mano? Pô, põe as imagens recentes aí do Firmino, cara. É. O Firmino, quando ele abre a boca, a sombra, nossa senhora, ele cega quem tá na frente. É, brilha? Ele botou um piano? Nossa, velho. Nossa, pega as fotos do Firmino aí, tá laranja. Caramba, com o dente branco. Essa nova técnica aí, mano, porcelana, espelhada. É, mas daí é a cor que o cara escolhe, né? Nossa, é a tonalidade. É, tá muito isso artificial. Isso é caro pra caramba. Eu dei um tapa nessa porcelana. Acho que é uns 3 mil. Você fez cada isso, Alê? Ah, de 3 a 4 pau pra fazer isso. Ficou bom, Alê. Era fazer um sino, não, né? Pra ficar. Fazer um sino. Ah, jogador do São Paulo tinha que fazer vermelho, branco e preto. Aí, ó, boa. O Corinthians faz um sim ou não, porque o outro é banguela, entendeu? E só fica os brancos. Igual só fazer os brancos, igual, né? Igual aquele protetor bucal, né? Que os caras colocam um tiro de couro. Eu vou falar com o que o Gaúcho faz clareado. E o Vieira, ele fala assim, pô, não é possível. Ele tenta todo dia, diz que não clareia. Não para de tentar. É, eu vou clarear. Passa, vou falar que eu vou clarear. Fica a boca aberta. Clarear uma véia. Esfregue. Alexandre, um abraço pra você, bom fim de ano, Feliz Natal, próspero 2018. Boa. Obrigado, Sombra, um abraço a todos vocês aí, obrigado pela participação. Tem merchan, só tem algum merchan aí? Mais o merchan. Sim, do McDonald's, como não? Mais o merchan. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, é o merchan de hoje que tá valendo prêmios aqui, tá bom? O 100 Mundial não tá aí hoje, né? Não tá, cara. Não tá, o 100 Mundial. Queria chegar um pouco do 100 Mundial aí, pô. Ah, mas pode deixar o recado que depois ele ouve. A mãe dele conta pra ele. É melhor com ele ao vivo aí, que ele fica nervoso, cara. Aí é melhor. Então, não. É impressão sua. Domênico não fica nervoso. Ele gosta, viu? Ô, Sombra, posso mandar um abraço aí pra galera aí? Manda. Dá um abraço aí pros amigos ouvintes aí, que eu sei que acompanha vocês aí também, Mohamed, o Rafael Caixa d'Água. Caixa d'Água? Já morreu o Caixa d'Água, velho? É, essa é a mãe da cabeça dele, cara. A cabeça dele é gigante. Palmeirense. Sim. O Milton, amigo meu. Anderson Moreira. Aí um amigo também aí. O RG, manda um tapa na cabeça aí pra minha esposa Shirley. Shirley? Isso. Ah, hoje é o dia sagrado. Sexta-feira é bacalhauzinho. Aquela cabeça tranquila, sossegada. Mas RG, você dessalga o bacalhau ou você come com o sal que vem? Não, jamais façam isso. Comeu dessalgado, né? Dá uma dessalgada no bacalhau. Dá uma dessalgada. De molho, né, RG? Dá uma dessalgada. Salgada. Quantos no bacalhau, banhos, né? Você dá no bacalhau? Quantas pra tirar você o sal? Aguentar? Você bota e tira. Até tirar o sal? Até tirar o sal, velho. É mesmo? Não. Agora, se você não tiver paciência, tem uns novos aí que eles estão vendendo que já vem no esqueminha. Já vem assim. Aí só joga. Um restaurante bom aí que tem só um bacalhau já dessalgado. Ah, é o 222. Já joga um azeite. Eu quero um bacalhau novo, RG. Um bacalhau novo. Bacalhau velho eu já tenho lá, pô. Vai lá no Dona Florinda aí que é bom, mano. Ah, lá é bom mesmo. Um abraço pro Pulgones. E mano, é um jabazeiro mesmo, viu, mano? Mano aprendeu, né? Mano aprendeu. O que você tá cobrando aí no Rio por foto, mano? Eu não cobro não, cara. Nem tiro foto aqui. Não, o que cobra é o outro lá. Ô, Alexandre, um abraço pra você. Último abraço aí. Posso fazer um... Mandar um abraço pra galera do meu serviço aí? Sim, manda. Diga. Um abraço aí pra galera da Volkswagen Tietê aí, de Guarulhos e da Marginal Tietê. Beleza. Boa. Beleza, brigadão. Alô, fera, um abraço. Valeu. Valeu, irmão. Férias chegando, e você aí se preparando para as compras de final de ano, para sua viagem de virada de ano, se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo. Então, vai de sem parar. É sem parar para estacionar, é sem parar para viajar, sem parar para abastecer. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento. Se preocupar em contar moeda para passar no pedágio, você tá louco, isso é coisa do passado, é pré-histórico. E na hora de abastecer, nem desça do carro. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba em casa sem custo. Sua vida sem parar. Já já vamos lá à porta do Pacaembu com o Tetinha, não é mesmo? O Tetinha já já vai entrar de lá ao vivo do Pacaembu. Olha, vamos na porta do Pacaembu. Saravá, jogo, saravá. Engomar, meu filho, que eu quero ver. Você olhar Chupa, Dodô. Olha, daqui a pouco o Tetinha vai entrar ao vivo do Pacaembu, porque tá rolando na boca do estádio. Os 10 primeiros que passarem lá na frente do portão principal do Pacaembu vão entrar no ar ao vivo com a gente e também vão ganhar o boné Estádio 97 Vista Aérea. Praça Charles Miller, na frente do portão principal do Pacaembu, Estádio 97, da Energia 97, trazendo agora as cornetadas. Boa. Corneteiros, do Estádio 97. Meu Deus do céu, 2018 promete. O Raí chegou hoje, já rendeu 25 minutos de choradeira e revolta do senhor mano. Calma, mano. Calma que o pior tá por vir pra você ainda, rapaz. Relaxa, sente pelado. Aonde? Abraço, Gustavo de Guarulhos. Valeu, Gustavo. Ai, de catal. Boa, olha, Gustavão. Os corneteiros estão concorrendo a camisa Estádio 97 Tent Beat e boné Estádio 97 Vista Aérea, tá bom? Vamos lá, mais uma cornetada agora no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Aqui o Silvio de Tremembé. Avisa ele que Ronaldo tomou 3 gols do Raí, e aí no intervalo foram perguntar pro Ronaldo: e aí, Ronaldo, como é que foi aquele gol lá? Ah, ele já meteu no ângulo porque ele sabe que aqui tem goleiro. É mais um ridículo. É, não é só hoje que ele fala besteira, começou naquela época já, né, mano? É nada, o Ronaldo é monstro. Foi o maior goleiro brasileiro que eu já vi jogar. Quem superou o Ronaldo foi apenas o Cássio, cara. O Cássio tornou-se o melhor goleiro da história do Corinthians e o melhor goleiro do futebol brasileiro. Mais que o Dida? Né? Ah, sim, Sombra. Sim. É, só por causa do Mundial, né, mano? Não, não, pelo contrário. O Dida também ganhou o Mundial. Ali foi o Rio São Paulo da FIFA. Não, Rio São Paulo, seu rabo. Você tá nervoso, mano. Não sei o que tá acontecendo. Não tô, não tô. É seu irmão. Você falando do seu rabo, seu irmão. É assim que tem que tratar, velho. O negócio é o seguinte, cara, o Cássio, ele, na minha avaliação, hoje é o melhor goleiro da história do Corinthians. É, o Dida, ele foi um grande goleiro também, concordo, mas à frente do Dida eu já colocava o Ronaldo Giovanelli. É, na ordem aí, na sucessão do trono, tá ali na minha escala ali o Cássio, depois o Ronaldo Giovanelli e o terceiro é o Dida. Isso porque o Romero nunca pegou no gol, tá? Claro, deixar claro. Senão... Vamos lá, mais uma cornetada. Sombra, decide. Você quer criticar a torcida do Corinthians porque não vota nos ídolos e pessoas ligadas ao clube para cargos eletivos? Ou criticar porque vota? Toma uma posição, porque assim só nossa, o Corinthians nossa. Não dá, né? Vira uma palhaçada. Vale, um abraço, levanta o Sombra aí. Do campo. Nossa, levanta o faz aqui, vocês votam. Você só vota em cara errado mesmo. Nossa, levanta o Sombra aí, ó. O ouvinte tá deitado agora, tem uma jantada com farofa agora aí. Coitadinho do chefinho. Vamos lá, mais uma cornetada. Poxa, Sombra, então quer dizer que 90 não é da década de 90? Não, aí não. Até o Mota sentiu vergonha, hein? A década de 90 é de 1º de janeiro de 90 a 31 de dezembro de 99. Não é. E vale lembrar que em 90, que é o ano citado, o São Paulo caiu, viu? Não é, não tem nada a ver. Década de 90 começa em 91 e vai até 2000. Você tá enganado, amigão. Nossa, então o cara tomou uma pedrada tá invertida. Muito enganado. Mas não é, né? A gente sabe, aposto que é corintiano. Não, você tem que... Primeiro, isso é uma grande bobagem também, porque você não pode, por mais que você possa até ter razão, a década começa em 91, mas é ridículo. É. A década deveria começar no ano de 90, sim. Ué, o primeiro ano deveria, da década. Claro, pra deveria. Arredondar, né? Pra arredondar. Deveria, mas não deve. Não é não? Vamos lá, mais uma cornetada. Ô, mano, você quer discutir década de 90, discutir Raí, Corinthians? Amigão, seu irmão colecionava pôster da Placar aí de título do São Paulo. A única coisa que você conseguiu nessa época aí foi a G Magazine do Vampeta. Fecha, amiguinho. Rapaz. Eduardo Bonsatore e Tatuapé. Nossa! Alguém levanta meu irmão lá, velho. Eu viajei via G Magazine no quarto do Mano quando eu fui lá. Sabia? Lá no Rio? Tava lá numa gavetinha ali, tava até um pouco grudado. Inclusive, quem posou pelado aí era o Roger. Meu irmão tinha a revista dele. Falou, de vocês, Dinei, Vampeta, quem mais saiu lá? O Corinthians foi campeão brasileiro em 90, 98 e 99. Foi campeão da Copa do Brasil em 95. Fora campeonatos paulistas também a rodo. Não vale o que nada. Eu me lembro entre Raí e Corinthians foi aqueles dois pênaltis que o Dida pegou desse mané aí. Quem é Raí, rapaz? O irmão do Sócrates. Jogou aonde, velho? Esse tal de Dida aí? Só. Véio? Eu estudei. Como que é, Sombra? Como que é? Vera, eu estudei, tô te falando, cara. Os caras estão caindo aí no negócio do 90, mas 91 mesmo, hein? Então, mano, ouvinte que ligou querendo dar deitada, passou vergonha de novo. A década, velho. Não, a década, você tem que se referir desde 1990 até 99. O ouvinte, ele tem razão. Aonde, por mais que pela ordem cronológica o Sombra tenha razão, porque a década passa a valer de 91 pra frente... Até o ano pelo, de 2000. É pelo fato do calendário gregoriano não possuir o ano mas zero, mano. Mas o grego. O grego que... A única coisa do grego que ele tem que levar em consideração é o beijo grego, que o Ale curte. Ah, quem nunca, né? Aquela agora... lambida de vaca, aquela que pega... Vai dar costura até o agora que o grego é sinistre. Não dá um... O grego milique? Nossa. Você gosta, RG? Ah, eu acho uma coisa bem sedutora. É uma tremidinha, né, velho? Mano! Oi, diga, Sombra. Cara, você tinha comentado aí da série, bicho. Você pode falar de novo? Porque tem muito ouvinte perguntando dessa série aí, cara. Legal. Do Prime Video, cara. Bacana. Quero sim, Sombra. E pra hoje, eu vou chamar até o meu irmão pra que ele possa me auxiliar também. Bora! Se liga só. Ô, Marcão, fala aí da série que você tava comentando lá no grupo da família no Zap Zap. Fala aí. Ah, mano, se liga aí, ó. Pro pessoal que adora automobilismo, carros e velocidade, hein? Tem uma dica bacana pra vocês em primeira mão, hein, galera? Estreia hoje, dia 8 de dezembro, a segunda temporada do The Grand Tour no Amazon Prime Video. Ah, boa, mandou bem. The Grand Tour, tô ligado, tinha uns camaradas até da academia que estavam falando dessa série aí. Como eles estão ligados que eu curto a Fórmula 1, velocidade, eles estavam me indicando, mas fala um pouco mais. Temporada do The Grand Tour no Amazon Prime Video. Ah, boa, mandou bem. The Grand Tour, tô ligado, tinha uns camaradas até da academia que estavam falando dessa série aí. Como eles estão ligados que eu curto a Fórmula 1, velocidade, eles estavam me indicando, mas fala um pouco mais. Ah, tá todo mundo falando, mano, então se liga, ó. The Grand Tour é a série de maior sucesso no último ano, cara. Ela fala de três caras apaixonados por carros e eles têm umas ideias muito loucas na cabeça. Eles encaram uns desafios inacreditáveis sobre duas, três, quatro, cinco e seis rodas nos lugares mais incríveis do mundo. Tudo na mais alta velocidade. E é bom que vocês saibam, hein, galera? É a segunda temporada da série. Boa! Não, mas peraí. Mas onde tá passando o The Grand Tour, velho? Parece um prego, maluco. Você cata aí, você fala aí uma pá de coisa e o principal você não fala. Não onde é a galera pode acompanhar, cara? Não é na Gazeta, não, né? Não, lógico que não. Mano, vacilão. Você é um vacilão mesmo. Vacilão é você que não sabe, cara. É. Ó, The Grand Tour tá no ar no Prime Video. E você ainda tem um período gratuito. Acessa lá, ó, no www.primevideo.com. Todo mundo sabe, só você que é lento que não tá ligado, mano. Ah, ô prego. Eu ainda vou acessar aqui, rapidinho e antes que você. E pra terminar também, pra passar o carro geral, eu vou assistir The Grand Tour inteirinho antes de você, ô pregão. Ó, eu tô acessando agora aqui. Eu vou assistir pelo tablet. Ah, eu vou te mostrar quem que é o prego. Então se liga aí, mano. Ó, estreia hoje, hein, ó. 8 de dezembro, The Grand Tour. Só no Amazon Prime Video. A série de maior sucesso no último ano. Com muita velocidade e em qualquer pista, mano. É isso aí, rapaziada. Então, vocês acabaram de ouvir a dica do meu irmão aí, ó. Você pode aproveitar o período de testes, que é grátis. Aproveita, não vacila, não. Aproveita, porque, ó, é free, tá certo? O período de testes é grátis. Acessa lá, primevideo.com. E compartilhe com seus amigos usando a hashtag TheGrandTour. Ou seja, THE GRANDTOUR, tá certo? The Grand Tour, usa a hashtag aí com a galera aí. Você é um mané mesmo, viu, mano? Você falou tudo que eu já tinha dito, hein, cara? Não, mas eu tive que corrigir porque você não faca aquela ênfase. Ah, você então... é meio prego, você é um mané. Então manda, já que você soletrou o The Grand Tour aí na hashtag, soletra aí também no Prime Video aí pra galera acessar o site aí. Então pra galera aí, ó, acessa aí, ó, primevideo.com. Prime é P-R-I-M-E, vídeo todo mundo sabe, né? V-I-D-E-O, viu, Motinha? Primevideo.com. Boa, mano. Boa. Coitado do Mota, né? Até no merchan. Mas é a nossa anta favorita, né? Sabe o que, que é legal fazer merchan com o meu irmão, cara? Parece um monólogo, né, cara? Parece um cara só. Quem tá do outro lado? Leilão de Natal do Estádio 97. Aê, essa semana a gente pediu doações de fraldas geriátricas. Boa. E nós já temos aqui o ganhador do leilão dessa semana. Preste muita atenção, você que fez a sua doação lá no nosso site, no 97fm.com.br/leilão de Natal. Olha aí, se liga. O ganhador de hoje fez uma doação, velho. Diga. Até você vai ficar com inveja, você vai querer um pouco. Diga. 550 fraldas geriátricas. Oh, é isso? Ô, louco. 550 fraldas geriátricas. Arrebentou. Parabéns, hein? O doador é o Décio Ferraz da Silva Júnior. Boa, Décio. Boa, Décio. É, você aí não acredita como vai ter gente que vai ficar feliz. Asilos, instituições que necessitam muito dessas fraldas geriátricas, cara. Parabéns, você vai ser estranho no ninho aqui no Estádio 97, vai ter um dia de torcedor radialista aqui no Estádio 97. Boa. E agora, nós vamos sortear um ouvinte, não importa quantos doou, sim, não importa qual é o lance. Boa. Sim. Atenção, temos a nossa bola maluca. Vamos lá. Uma bola sorteando dentro da outra bola. É isso aí. As outras duas eu vou te falar onde tá. A Gaúchinha se rebelou. Ai, ele tem, ó, vamos ele lá. Tem as outras duas. Quem ganhou? Quem? Qual é o lance de quanto? 15. 15, boa! 15 fraldas geriátricas. Então já temos 565 fraldas. 565, sim. Boa. Foi o, ou a, não dá pra saber, Derlis Acosta. Derlis Acosta. Derlis Acosta. Derlis Acosta. Boa. Boa. Derlis Acosta doou 15 fraldas geriátricas. Boa. Legal. Pra ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. Muito bom. Legal demais, hein? Muito bom. Muito legal. Parabéns aos doadores. Na segunda-feira a gente abre mais um leilão de Natal, mais um produto pra você fazer a sua doação e ganhar o direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. Tá bom? Muito bom. É isso aí. Esse é o Estádio 97, na Energia 97. Também no oferecimento de Buscapé. Quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Também no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Daqui a pouco tem mais cornetadas. Mas antes eu quero lembrar que o Tetinha daqui a pouco vai entrar ao vivo direto lá do Pacaembu, da Praça Charles Miller. Passa lá, está na região. Passa lá, Praça Charles Miller, em frente ao portão principal do Pacaembu. Os 10 primeiros vão ganhar bonés Estádio 97 Vista Aérea. E entram no ar pra trocar ideia aqui com a gente, tá bom? Estádio 97 trazendo mais cornetadas. Corneteiros, do Estádio 97. O RG foi brilhante agora, hein? O jogador do Bahia que está negociando com o Corinthians, se ele não for muito mal, ele vai muito bem. Parabéns, RG. Ah, não, hein? São Bernardo. Olha, sensacional. Já pode entrar naquele novo quadro, hein? O novo quadro que o RG estreou, né? Não, ele não deve ter entendido. Não foi dessa maneira. Qual que maneira. É a lei do RG lá? Não ficou tudo foi. Muito claro. Qual? Não foi desse. Zé do Pinho. O José do Pinho. João do Pinho. João do Pinho. João do Pinho. Vocês já estão mudando a porra da lei, velho. Desculpa, perdão. Porra, presta atenção. Eu acho que eu vou usar essa lei do João do Pinho. Onde é que tem? Onde é que pega esse... Aqui, ó. O carnê. Ah! Eita! Aí, RG, vaselina. Ele perguntou onde pega. Um amarelo pra você aí. Ele perguntou onde pega. Mas aí não machuca ninguém, né, RG? Vamos falar a verdade. Mas porque tem esses jogos aí beneficentes aí no fim de semana. E depois sempre tem aquele gelo vioral, sabe? Era pra dar uma soltada. Sim, sim. Eu acho que quando eu chegar em casa, no fim de todos, né? Eu acho que a dona encrenca é capaz de me agredir um pouco, né? Você acha, Lê? Você acha? O Luizão falou, perguntou, o repórter perguntou pra ele, e aí, vai ser legal o jogo? Ele falou, legal vai ser depois. Ah, o pós-jogo é o que é mais interessante. Legal vai ser, né? Depois. Mas normalmente as encrencas, né, espalhadas, sim, pelo mundo. Pelo mundo. Elas não gostam muito desse tipo de evento, correto ou não? Correto, porque depois tem um, né? Ah, tem aquela comemoração marota, né? A soltada, né? Esticada, né? É, e aí o bicho pode pegar. Aí eu vou usar a lei João do Pinho. João do Pinho. João do Pinho. Tá bom? Vamos lá, mais uma cornetada. Oferecimento de amendoim Santa Helena. Um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Fala aí, galera do estádio. Olha, vou falar pra vocês. Hoje o Mota tá demais no programa, hein? Parabéns, hein, Motinha? Que programa que você tá fazendo hoje? Não errou uma. Tá louco. Um abraço, Rafael, Cristiano. Olha, essa é boa, hein? Sensacional. Forte candidato a ganhar o kit estádio 97. Que reconhecer, por exemplo, quando o Romero joga bem, a gente tem que falar. É. Quando o Mota tá bem, eu acho que é nossa obrigação, também, né? Dá um crédito, né? É verdade. Não, hoje o Mota tá se destacando. Realmente. Tá bem, é demais o Mota. É a melhor atuação do Mota em todos os anos de estádio 97. Não errou uma palavra em português. Mais uma cornetada. Boa noite, rapaziada do estádio. Aqui é o Paulo São Paulino, da Vila Carioca. É o seguinte, vocês estão falando aí que o Leonardo poderia vir, uma hipótese, para ser abaixo do Raí. Mas, na verdade, pela experiência internacional que o Leonardo tem, ele talvez não seria o cara para estar no cargo que o Raí ocupa agora? O que vocês acham disso, rapaziada? Bom programa aí. Eu concordo. Uma bela pergunta. Ah, não, aí sim, claro. Poderia. Pode trabalhar junto, lado a lado. Ali. Poderia, ué. Ele tem know-how pra isso, né? Mas ele não seria ele não viria pra ser subordinado, eu acho. Não, né? Raí, não, no caso. Não, também acho que não. Eles que são, pelo menos eram. São sócios? São sócios, acho ou que ainda são, né? É da Fundação Fundação Letra. Fundação tem sócio? Não tem. Tem sócio? Tem. Parceiro, né? Parceiro. São sócios. Pô. Da Fundação Letra. Ale! Tá certo mesmo esse negócio do Diego Souza vindo pro São Paulo ou é só. Não, existe um interesse. Agora, tem vários fatores aí envolvidos, né? Porque ele renovou o contrato dele há pouco tempo, né? Só que o Sport meio que se arrependeu, né? E caiu, né? Ganhar bem lá, né, Ale? O time foi... Ah, não, o Sport não caiu, não, desculpa. Mas o time não, caiu, salvou no final. O time foi o segundo pior do retorno. Sim. Escapou ali porque ganhou os três últimos jogos, né? Mas o Sport caiu e o Diego Souza caiu. Existe o interesse, mas tem alguns empecilhos. O primeiro deles é o salário, que é muito alto, né? E assim, eu tenho alguma dúvida se o Diego Souza, que é bom jogador, mas ele tem uma dinâmica diferente de jogo, né? Mais lentão, né? Ele seria titular no São Paulo com, vou fazer aqui um asterisco, tá? Com Gustavo Scarpa. Você pega um time aí com Jusilei, Petros, Hernanes. Tem o Cueva. Aí Cueva e Scarpa e o Prato. Não é tão simples você... Aí ser uma titular desse time aí, né? De gosto. O Diego Souza, ele foi colocado de centroavante porque ele não participa no momento defensivo. Então é o cara que tem que marcar menos. Ele não tem essa dinâmica no meio campo. No lugar do Prato, ele não vai jogar. Não. Aí eu só vejo uma brecha, se é que ela existe, no lugar do Cueva. Ou vocês tirariam outro, ou tiraria alguém ou outro jogador? Olha, eu vejo assim, Hernanes e Diego Souza ocupam a mesma faixa de gramado. Boa. Obrigado, RG. Não, mas ô Sombra, tá na cara que o Diego Souza ele viria, ou até o próprio Scarpa, para suprir a ausência do Hernanes. Por mais que o Hernanes ainda fique no São Paulo até a metade do ano, mas esse jogador viria com essa função. Se tivesse que optar hoje por um dos dois, porque o São Paulo dificilmente eu acho que conseguirá contratar os dois. É isso que eu ia falar. Entre Diego Souza e Scarpa. Scarpa, porque é mais jovem. Eu jogo em várias posições. Valor de mercado. Se precisar, joga pelo lado também. Joga em tudo. Entendeu? Eu preferia Scarpa, assim. Mas só que eu acho que um é muito mais fácil que o outro. Com certeza. Ô, Sombra, falando em meia ainda, cara, o São Paulo tá resolvendo aquela situação do Hudson lá. E um jogador que possivelmente. Hudson! E de repente possa ser envolvido na negociação aí. A primeira proposta do São Paulo foi que viesse o Ariel Cabral no lugar do Hudson. E agora o São Paulo, o Cruzeiro negou, né, no caso do Ariel Cabral. E agora o São Paulo tá propondo aquele Alisson. Você sabe quem que é? É um meia de velocidade. É um meia de lado, né? É aquele famoso meia de lado. Driblador, eu acho ele bom jogador. Também gosto dele. É um dos mais habilidosos que a gente tem no futebol brasileiro. O problema é que ele se machuca demais. Aquele Elber que tá no Cruzeiro também tem a mesma característica e se machuca também demais, né? Se machuca muito. Mas é bom jogador. Mas o Alisson é um dos mais habilidosos que a gente tem aí. Mas se machuca muito, né? É, o São Paulo precisa de jogador de lado. Então, de lado. Beirada, né? Beirada. Porque o Cueva não é um jogador que flui melhor na beirada. Ele flui melhor pelo meio, assim como o Hernanes. Com certeza. Você quer um volante pela beirada? Também, volante de beirada? Temos um aí. Não tem um aquele do Alvinegro para paulista? Mas com volante é o de beirada? Volante pela beirada que nós temos no futebol mundial. Ah, bom. Ai, você pega no pé do Romero, Ale. Eu quero eu falei o nome, eu falei Romero. O Romero, o ano que vem, possivelmente, se o Romero continuar jogando no alto nível que ele apresentou esse ano, ele possivelmente vai ser disputado aí por grandes clubes aí, como Bayern, Paris Saint-Germain, Barcelona ou Real Madrid. Aí eu quero ver a sua cara de tacho quando o Romero estiver ali entre os melhores do mundo, ali do lado do Cristiano Ronaldo, do Messi ou do Neymar, para receber prêmio também. Esse é o Estádio 97 da Energia, 97 FM. Sim. Vamos lá, mais ouvintes no ar, 3284-7097, oferecimento do McDonald's. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão. E amanhã, triplo cheeseburger por apenas R$8. Aproveite! Toca, Asdrubal! É um programa bem legal. Só que meia energia 97. O problema é quando o Mota vai falar e o Ale faltar. Eu nunca vi mula andar de patinete. Ai. Só o São Paulo e o resto baba-ovo. Mano, bumbum guloso. Que isso? E o resto baba-ovo. Mano, bumbum guloso. Alô, quem fala? Fala, Felipe Sombra. Fala, Felipe Sombra, tudo bem, cara? Bem, você, cara? Tudo jóia. Nome completo, Felipe? Felipe Faro, de São Paulo. Felipe Faro. Oh. Aê, quantos anos? 25, meu velho. E o bairro? Real Parque. Real Parque, beleza. Real Parque. Pode pôr o hino do Morumbi, então, o do São Paulo. Ó, do Morumbi, qual que é o hino do Morumbi? Hino do Morumbi. Hino do Morumbi, porra, que é do lado macho do bairro. Ei, tô dando uma segurada aí. Trouxa. Real Parque, pô, do lado. Levanta, olha, meu irmão aí, Vieira. Eu não sei se é lado macho, mas é um lado bem perigoso, viu? Mas tem que ser macho, pois daqui, então. Olha, e tem muita sorte. Ô, 25 anos, velho, Felipe Faro. Quem que era o Faro do gol? Faro do gol? Você lembra que tinha um Faro Ézio, do gol? Fluminense. É, ah, o Ézio. O Perézio. Mas isso não é trocadilho, lembra? Né? Não é trocadilho. Ah, isso é o que tinha pro Faro, entendeu? Ah. Quem eu faro, tu faras, ele fará. Ah, olha aí, ó. É que é o Faro em questão que você fara um trocadilho. Ah, e eu farei, tanto farei que conjuguei. Trocadilho. Olha. 9.7 É 9 ali, 9. Ah, tá de brincadeira. Vem, né? De cima que eu te enfio o badalo. Vem, ei, logo, vem, vem. O badalo tá, já passou a validade. Mas tá. Tá bom. Mas tá. E que time você torce? Palmeiras, Sombra. Fala com os 25%. Tem 25% do Ale te esperando pra falar do Palmeiras. Vamos. Eu tô vendo, Ale. Ainda bem que você tá aí, velho. Tá foda de falar. Os caras não de bola, pô. Não é o Mano. O Mano tem muita dificuldade de falar daquele futebol bem jogado e romântico, né? Não tem academia, né, porra? Não dá. Ali é muita bomba, mais do que o Bataclan, né? E você tá do lado do Dodô, que não gosta do Lucas Lima, ou você tá do lado de... Quem que gosta? 90% da torcida do Palmeiras. A maioria da torcida. Você tá de que lado? Por exemplo, gosta. Sim para Lucas Lima ou não para Lucas Lima? Cara, os primeiros, ano que vem eu tenho sim, com certeza. O Lucas Lima é aquele jogador que quando quer jogar, joga mais, é top 3 Brasil fácil. Aí. Ele só precisa estar motivado. Se tem uma coisa, um momento que ele vai estar motivado, é ano que vem. Uma esperançazinha de Copa do Mundo. Ele sabe que os 5 primeiros jogos no Palmeiras são chaves. Se jogar bem, a torcida abraça. Se jogar mal, tá fudido. Então, desculpa. Com a boca é o cacete. Então, cara, eu acho que ele vai estar bem motivado. E esse cara motivado, eu não vejo outro meia melhor que ele, não. Aí, ó, tá vendo? E o Gustavo Scarpa, você queria também ou não? Nesse pacote aí da Leiloca? Então, eu vi agora no final de tarde. Ele tava pedindo o Joran, o Guerra, sim. Michel Bastos. O Johan. O Guedes. E quem mais? A Leila. Roger Guedes. E o Juninho, aquele craque da zaga. Juninho. Pode entregar qualquer um, menos a Leila, né? Cara, Sombra, você é um cara inteligente. Você sabe que a Leila ali é um plus pra gente. A gente tem o maior patrocínio do Brasil, beleza? Mas tem a maior renda de ingresso, o maior sócio torcedor. O resto, se sair a Leila, tá tudo certo. Ei, toque não, hein? É, só um extra, porra. O Paulo Nobre não usou nada da Leila, fomos campeão brasileiro. Copa, o Paulo Brasil, Nobre meteu o dinheiro dele lá dentro, tá louco? Quem usou a Leila foi o Dodô, né? Vamos falar usou, verdade. Né? Tá usando, né? Porque você falou no passado. Mas, Felipe, você agora, você vomitou dinheiro pra nós, que nós temos dinheiro pra caramba, ele que adiantou, não ganhou nada esse ano. É. Exato, exatamente, mas cada um gasta o que pode, a gente foi incompetente. O Real Madrid gastou 1 bilhão por temporada porque eles podem gastar. A gente gastou 150 milhões que a gente pode gastar. Fomos incompetentes de gastar mal. Mas cada um gasta o que pode. O Corinthians não gasta nada porque não tem nada. Pô, meu, os mendigos lá precisa. Da Radial não gastaram nada e ainda foram campeões, tá louco? O Suíno, inclusive, viu, o Suíno, o negócio é o seguinte. Suíno. A Leiloca lá, a madame, gastou 120 milhões pra montar esse catado que você torce aí. E vocês ganharam o que esse ano? Não comemorou nada? Né? Ainda tem Natal e Ano Novo pra você comemorar, viu, ô panaca? Comemora Natal aí. Nossa, levanta o Felipe aí agora. A gente gasta o que a gente pode. Falei, fomos competentes de gastar mal esse ano. Ano que vem, então dá uma chupada aí, ó. Ganhou o quê? Acho que agora já tá no caminho certo. Ô Felipe. Meu time, eu joguei 3 vezes com você esse ano, ganhei as 3, ô vacilão. Chupa. Ô Felipe. O Palmeiras mais uma vez não se desfaz de ninguém, mais uma vez contrata e tá enchendo o baú lá. Esse técnico que tá chegando, Roger, segura a onda? Cara, eu tinha a minha impressão do Roger, eu achava que ele não seguraria, porque, cara, é um time de estrela, mas tava, pra mim era Abel, mas, porra, comecei a ler mais sobre o Roger, cara, ele tem umas ideias boas de futebol. O trabalho dele no Grêmio, eu achei muito bom. Depois que ele saiu do Grêmio, eu queria muito que ele viesse o Palmeiras. Depois do trabalho do Galo dele, me deu um pé atrás, porque brigou com o Fred, Robinho no banco e teve problema com o Prato, os 3 craques do time. Num time recheado de craques, só me deu um certo pé atrás. Mas agora eu tô numa de dar uma chance pra ele. Tá, cara, confiante? Assim. Ô, Felipe, convenhamos. O problema do Palmeiras não foi o dinheiro que gastou. Nem dá pra dizer que gastou errado. Você sabe por quê? Contratou bons jogadores, não dá pra dizer que gastou errado. A maioria todo mundo queria. Eu discordo. Talvez um ou outro, você fala ok, mas assim. O Palmeiras, ele tinha totais condições de ser campeão de alguma coisa esse ano, ou pelo menos fazer mais do que fez. Sim. O problema são 2 elementos. Um, a harmonização de vestiário e a harmonização de campo. É. Né? Ou seja, o time campeão não basta ter estrelas. Precisa que essas estrelas estejam harmonicamente armadas, não taticamente, time, né? E como grupo. Não acharam e o time. Talvez os técnicos que tiveram essa incumbência, essa oportunidade, não tiveram sucesso na empreitada. Não acharam o time. Isso não importa, você pode gastar bilhões. Concordo. Você pode ser o time mais rico do mundo. Se aquele vestiário, técnico e jogadores... Se não der liga, se aquilo era. Não der liga, e liga não é só assim, sou seu amigo, você vai ser meu amigo, não. Exato. Saber colocar as peças no lugar certo, saber comandar o grupo, ferrou. O comparativo, eu acho que é esse. O Palmeiras tinha um time nota 9 dentro de campo, com futebol nota 3. O Corinthians tinha um time nota 6 dentro de campo, com futebol nota 8. 8, 8 e meio. Ale, você concorda com essa opinião? Qual? Isso? Presta atenção. Olha, tá agora, harmonização do elenco do Palmeiras. Que o sem problema dúvida. Não é o que gastou de dinheiro. O problema é que não houve capacidade e competência técnica de dirigente ligado ao futebol e técnico mesmo de harmonizar o time como grupo e como elenco, como time em campo. Ah, eu tenho convicção que é isso mesmo. Mas aí existem 2 fatores que para mim são preponderantes. Primeiro, você juntar num grupo aí de 30 jogadores, muitos titulares. Muitos jogadores que foram sempre titulares. Aí esse cara, ele não tá ali por causa de uma oportunidade, ele não fica feliz em trocar de roupa, ir pro banco de reservas. Esse cara, ele quer ser titular. Todo mundo quer jogar. Que é a diferença de você fazer um grupo forte. Como o Palmeiras tá muito bem financeiramente, contrata aí 18 caras feras e depois você completa o seu grupo com jogadores da base, aliás, uma base vitoriosa que o Palmeiras tem, que pra esses caras, só de estar treinando lá em cima, os caras já estão felizes da vida. É uma puta motivação. Então, eu acho que aí tem um problema de montagem mesmo, de planejamento de elenco. E tem uma outra coisa, é o seguinte, quem teria a obrigação de dar respaldo pro treinador, qualquer ele que seja, o Valentim, o Cuca, o Eduardo Batista, quem tem que dar respaldo, quem que proteger desse treinador, é o homem do normalmente é o cara que passa as informações para alguns jornalistas. Entendi. Aí, se o cara que tem que te proteger é o cara que conta, por que que ele conta? É o X9. Ele conta justamente porque esse jornalista fica comprometido com ele para receber mais informações durante o ano. Não meteu o pau. Não vai meter o pau nele. Então, isso para mim, eu acho que foi fundamental para que você não tivesse um grupo saudável. Pode falar. Eu concordo muito com as duas visões aí do Sombra e a sua. Acho que o Sombra matou a Paulinho no começo. O dinheiro eu não acho que foi mal investido ali. Eu acho que poucos jogadores a gente ia falar, puta, esse aqui eu não traria. É uma escolha ou outra. Acho que de uma forma geral foi bem feito. Acho que o erro tá ali na questão do comandante, sim, de fazer esse time da liga. Não adianta a gente botar só a estrela ali que não vai jogar. E um elenco inchado de bons, de atletas de alto nível, seria titular em 80% do time do Brasil, não tem como deixar esse cara com tesão no banco. Verdade. Você vê a cara de um Michel Bastos ali no meio do ano, com aquela cara ali de que, puta, que hora que eu pego meu bonezinho aqui pra ir embora. Verdade. Então, mas isso aí todo mundo já sabia, né, ô Felipe? É, Domênico. O Miguel Bastos aí não é segredo pra ninguém, né? Não é segredo e contratou sabendo, né, Felipe? Aí também tem esse lado. Porra, velhinho. Felipe, Filipão, um abraço pra você, obrigado pela audiência, Feliz Natal, ótimo ano novo, e que o Palmeiras não ganhe de novo em 2018. Ô, Sobra, posso mandar um abraço aí? Pode, claro. Vou mandar um abraço aí pra galera do grupo do WhatsApp aí do Fumaça. Fumaça. A galera da Tomp, Palmeirense Roxa aí também. E um abraço pra rapaziada aí que tá escutando. O Rich, os Baiano Louco aí, tá todo mundo ouvindo. Os Baiano Louco. Um abraço aí pra vocês. Parabéns, hein, meus velhos. O programa é nota 1. Boa. Valeu. Um abraço. Alô, Felipão. Tamo junto. Juntíssimos, estádio 97, não é não, Dodô, louquinho? Vamos falar de McDonald's, isso mesmo, Dodô, Sombra, louquinho. Meus amigos. Todo dia tem um clássico diferente, né? Por apenas R$8 cada. E hoje, sexta-feira, um dos melhores dias da semana, é dia de curtir com seus amigos, na verdade, dia de happy hour no trabalho. E no McDonald's, é dia do quarteirão com queijo. O seu favorito, Sombra, tem o pão, uma fatia de queijo, carne, outra fatia de queijo, ketchup e mostarda, cebola e picles por apenas R$8. E pra ficar melhor ainda, acompanhe de McFritas e bebida por R$19,90. Só isso, só R$19,90. Ah, a melhor forma de se preparar pro final de semana, não é verdade? É ir pro McDonald's. Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia de quarteirão, é McDonald's. Boa. Boa! Hoje é dia de McDonald's, estádio 97, agora na boca do estádio. Na boca do estádio. Bernardo Veloso. Veloso. Veloso. Ah, cadê o Veloso? Alô, Veloso. Cadê você? Sombra. Beleza? Beleza, cara. Tá garoando aí, Veloso? Mas muito, muito, muito uma friaca que temos guerreiros aqui. Beleza! Então vamos lá, vamos honrar os guerreiros. Sim, eu sei que estamos no final do programa, a gente não tem muito tempo, então eu vou conversar com você só aqui. Vamos lá. Seu nome? Nivaldo. Time, mano? Tricolor. Tricolor! Boa. Tricolor! Você é amigo do Mota, tricolor. Vai ter que melhorar agora, Sombra. Cara, eu sou fã de todos vocês, vocês são demais. Escuto todos os dias, escuto no podcast, eu vejo no YouTube. Não gosto quando o bar não coloca lá no pra o bar. Pra baixar. Tá vendo o bar? Eu falo pra você. Eu vou te falar uma coisa, desculpa. O bar é um idiota, cara. A gente cobra o bar muito sobre isso, mas ele não entende. Eu falo pra você, aí. Mas diz aí. Não, eu tô com retorno agora. Perspectiva de São Paulo pra esse ano que vem aí. Como é que você tá confiante com o time? Passou o susto? O susto passou, mas concordo muito com Sombra, que a perspectiva não é boa, e se a diretoria não mudar, a gente vai continuar passando sufoco assim. Então, é isso que eu acho. É difícil. É isso aí, mas vamos torcer pro Raí, cara. Sabe aquela história? A política de São Paulo não vai melhorar. É. Mas sabe, eu acho que o São Paulo vai virar um time como alguns outros, ou como a maioria deles... E olha, a política é uma porcaria mesmo, aquele bom São Paulo de outrora lá, politicamente melhor, mais gabaritado, não existe mais. Vai demorar pra voltar. Vai entrar naquela onda lá, se tudo der certo com técnico, com jogadores, de repente ainda belisca alguma coisa. Vai entrar nessa ciranda aí. Concorda com o Sombra? É o mesmo pensamento seu também? Também acredito que tem que mudar a direção do clube. Espero que melhore. A gente tem que acreditar, tem que estar sempre com o time. Eu sempre quis falar pra você, Sombra, pra vocês, Tricolor, que é o seguinte. Eu acho que realmente existe um momento cíclico. Um time ganha numa época e depois outro time ganha em outra época. Então agora é uma fase, São Paulo não tá ganhando nada, mas... Ô, mano, começa a se coçar aí, porque o terror tá voltando. A gente vai voltar a ganhar esse campeão. Quem é o terror? É isso aí. Um abraço pra vocês todos aí, cara. Adoro vocês, vocês são praticamente meus amigos. Se eu tiver ouvindo no estádio, eu tô acompanhado. Sou fã de vocês aí, valeu. Valeu, cara. Muito obrigado. Boa. Bom, ó, falando em tricolor, olha só que interessante. Como é que é seu nome? Luiz Henrique. O Luiz Henrique, ele tava, enquanto a gente tava esperando pra entrar no ar, ele me mostrou o celular dele. Cara, você já chegou a tentar quantas vezes em um dia a entrar no ar? Eu vi no seu número de discagem aqui. Na segunda-feira foram 243. Meu Deus. Hoje foi 48. Quarta-feira foram 67. Ah, mas fica no redial, velho. Não, fica no redial, mas caramba, olha os números. Né, mano? Olha o scout, mano. Mas o segredo é insistir mesmo. Eu dava valor. Eu dava valor, velho, naquela época que os caras tinham aquele telefone discado, que era com aquele pisquinho assim, que ele virava com o dedo. Isso daí era raro. Eu liguei muito nesse aí pro Bozo. É. São Paulino, pô, tem Bluetooth no meu carro. E atendia a gravação do Bozo, eu respondia pra ela. Você chegou a entrar no ar no Bozo, Ale? Não, eu respondia pra gravação. Aí eu falei, pô, sempre ele fala a mesma coisa. Aí eu parei de responder. Você votava no malhado, no branco ou no preto? Eu no malhado. No caso, eu gostava mais do malhadinho. Malhadinho. É o que mais ganhou. O sonho do Mota era um dia ter sido aquele cavalinho, sabia? Sim, ele fala que a frustração dele era não ter sido o cavalinho. Coitado do Mota, caralho. Ô, Sombra! Tá com dó, leva pra tua casa. Põe uma cela e leva. Amarra ele na árvore lá fora. Já vacinado já. Sou São Paulino, mas não sou Mota. Boa. Graças a Deus. Que bom, né? Que bom. Ô, Sombra, diz uma coisa pra mim. Por que toda negociação põe Júnior Tavares? Eu não sei. Corinthians, Fluminense, todo mundo quer o Júnior Tavares? Eu não sei, olha, se o São Paulo que ofereceu o Júnior Tavares, no caso do Corinthians, o que eu fiquei sabendo é que o Carille queria o Júnior Tavares, queria. Sim. No caso do Fluminense, eu não sei se o Fluminense quer o Júnior Tavares. O que me parece e fica muito claro é que o Júnior Tavares talvez seja um jogador que tenha boa qualidade técnica, seja promissor, sim, mas que talvez o São Paulo não faça muita questão de preservá-lo. Mas o Júnior Tavares é um bom jogador, cara. Mas tem boi na linha aí, hein? Deve ter alguma coisa. Tanto que o Grêmio abriu mão praticamente do jogador, não foi à toa, né? Não. Mas vai saber. Amadureceu um pouco ainda. É. O Dorival tava testando ele no... A gente ia pegar um lateral de São Paulo e a mãe dele queimou o filme. Aliás, a minha pergunta é, a mãe do Júnior Tavares é casada com o goleiro Denis? Pô, vai pro Twitter encher o saco, mano. Fiquei bravo com isso. Não, o Denis... Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Foto, ele é cara gente boa, mas a mulher dele fica pentelhando. Meus filhos que sabem disso. A gente nunca sabe quando o jogador vai amadurecer, vai dar certo. É difícil isso. E não tô dizendo que é o mesmo caso, tá? Longe disso. Por exemplo, outro dia eu li uma entrevista do Roger, o Vesguinho, do Botafogo, que foi pro Inter, fez a cirurgia. Ele falou, quando ele era mais novo, mandava ver, bebia pra caramba, ia pro treino bêbado. Mas com certeza, cara. Tomava todas. Porque assim, então você fala, pô, aquele Roger passou pelo São Paulo, passou pelo Palmeiras... Não deu certo. Aí você vai ver. De repente todo mundo quer depois. Aí todo mundo. Não é que agora os clubes erraram. Não. Nesse caso, os clubes erraram. Ele tava numa fase onde ele tava querendo aproveitar demais a vida, né, Ale? É. Ele tava naquela fase meio Ale Oliveira. Não, mas você pode pegar. Uma fase meio Marchão, né? Tem o Jô, Ale. Não, o Jô é um exemplo. O Jô é um exemplo claro. O Arana, que pra mim foi o melhor jogador do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no segundo turno tava cruzando mais fora do campo do que dentro. A melhor performance nas redes sociais foi do Arana. Nossa, né? Mas é difícil, né, gente? Que laranjada, hein? Porque que nem o Júnior Tavares, cara, é um moleque de 20 anos, ganhando o dinheiro que ele ganha. É fama, é mulher em cima. Pô, todo mundo perde um pouco o foco. Mas não pode. Ele falou que se ganhasse, que o Tavares ganha com 20 anos, não tava vivo agora. Não, já tinha morrido ou de AIDS ou de cirrose. Ô, Bernardo, Bernardo, oi, vamos lá, oi, vamos, sombra. Lá, vamos lá, vamos, vamos lá. Vamos lá, já que a gente tocou no assunto, entendeu? Eu vou instituir aqui agora o quiz de rua na boca do estádio. Como é que é seu nome? Luiz. Luiz, que time você torce? Coringão. Ô, Luiz, valendo um boné do estádio 97 pra você, bora lá. Um integrante do estádio 97 já furou o zóio do Jô na balada. Quem foi o integrante? Marcão. Boa! Ah, certa resposta! Certa resposta! Opa, agora você conta essa história, né, Marcão? Você furou o zóio do Jô na balada? Uma vez, eu tava na P12, que é uma balada lá em Floripa, lá em Jurerê. Parador 12. Um negócio bom, entendeu? Bom, né, o Marcão? Aí eu tô lá, né, mano, tal, era show da banda Eva, dia 3 de janeiro. Tava minha pequena Eva, Eva! Eva! Nosso amor, na última astronave. Sensacional. Dia 3 de janeiro, eu tava em Garopaba, peguei o Réveillon lá, aí subi depois pra Floripa, cara. Aí tô lá na P12, quem que tá lá aquele dia? Jô e Ronaldinho Gaúcho num camarote lá. Na época do Galo. Aí, na época do Galo, os caras, mano, camarote dos caras forrado de mulher, forrado. E eu lá, humildão, né, mano, na pista ali, aquela coisa, e do lado do camarote deles tinha um outro camarote de outra, né, de outro pessoal. Aí, mano, mó gatinha mesmo a mina debruçada assim e tal na grade lá, mano, e tipo, mó cara de emburrada. É. Aí eu fui lá pra trocar ideia com a mina, tal, não sei o quê. Aí cheguei lá, pá, troquei ideia. Aí eu perguntei, pô, acabou de virar o ano, você tá com essa cara aí e tal, não sei o quê. Comecei a fazer aquelas gracinhas e tal. Pra resumir a história, a mina pegou a pulseira do irmão dela, que a pulseira naquela balada é tipo a sua comanda. Sim. Ela tirou a pulseira do irmão dela, me empulseirou pra eu poder subir lá pra trocar ideia. Aí depois eu fui descobrir o porquê. Da ela menina fez tá brava. Porque ela tava colada no camarote do Jô e do Ronaldinho e o Jô tava enxuzando pra pegar ela. Uhum. Aí aquele papinho de jogador de futebol, né, tal, não sei o quê, foi lá e encheu o saco da mina 2, 3 vezes. Aí a minha falou, mano, não quero. Aí falou, mano, acredito que você vai dispensar a chance, qualquer mina da balada queria ter de estar aqui comigo. Aí a mina falou, mano, virei as costas, mandei ele pra aquele lugar. E foi nessa hora que eu vi que ela tava, tipo, enfesada lá, debruçada na grade. Então quer dizer que você cortou a canela do Jô, assim? Ah, eu mostrei pra ele como é que funciona, né, cada um acredita na mentira que quer. Tá meio pinóquio. Mas se é o roteiro na balada... Eu testemunha. O Marcão não leva. Meu irmão mais novo tava lá esse dia lá e o prego lá da Vila Maria também tava. Pode perguntar pros caras. Vamos te falar. Fala aí, mano. O negócio é o seguinte, a verdade, Vieira, ela pode falar o que ela quiser pra você, ela pode falar que viu um ET, você pode acreditar ou não. Mas é que você não viu a mina, mano. É que o você não viu seguinte, a mina bacana. Ela no mínimo tava querendo engravidar do Jô. E ela viu uma grande oportunidade porque ela tava próxima. Ela chegou lá, falou, Jô, o negócio é o seguinte, me põe aí pra dentro do teu camarote. O Jô olhou pro lado, pegou e falou, bacana, só se eu tirar alguém. E todas que estão aqui são melhores que você. Não tem como eu tirar ninguém. Aí tá aí o porquê da cara de enfesada. Ô, ela quis valorizar o fold. Eu vou te falar um negócio, cara. O RG, o tonto aí acreditou, achando que ela deu fora no Jô. Na verdade, foi ao contrário, mano. Já tava enfesada. Eu não sei. Eu não sei, cara, qual o poder aquisitivo daquele pessoal que tava nesse camarote que a menina tava. Mas o irmão dela pedia aquelas garrafas de champanhe, parecia o Hamilton quando... E cada garrafa de champanhe dessa aí, no mínimo, custa uns 5 cruzeiros lá, ouvir. Caramba. O cara pegava aquilo ali, velho, fazia que nem o Hamilton quando ganha corrida, irmão. Dava chuva em todo mundo aquela parada. Ô, Marcos. Água, ele recarregava com a água do gelo que e tava... Você? Você estourou a champanhe nela, não? Pior que não, senhor Oliveira. Queria, mas infelizmente não consegui. Ô, Marcão, mas você também não pode levantar isso que nem troféu, né, mano? Coitado, ela tava na balada entre o Jô e o Ronaldinho Gaúcho. É tipo chegar no self-service depois das 2 da tarde, não tem o que comer, né? Tá ruim de opção, né? Fala, Sombra. Beleza, 8h05, o Vieira precisa ir pra casa que senão a mulher bate nele. Ó, deixa eu só finalizar aqui rapidão, então, com os dois últimos ouvintes. Muito rápido, muito rápido. Vai lá, Luiz. Time? Coringão. E aí, Coringão esse ano? Liberta do Timão, é nosso? Expectativa boa, vamos com o pezinho em cima, embaixo, mas vai estar tudo certo. Vai boa, quer mandar abraço pra alguém? Todo mundo aí que tá ouvindo e falar que vocês são sensacionais. Valeu, obrigado. Valeu, velhinho. Pezinho embaixo é que fica, Luiz, parabéns. Seu nome? Lucas. Lucas, time? Corinthians. E aí, eu vou te perguntar, a minha pergunta é a mesma que foi pro Luiz aqui, até porque eu não tô com um acervo de perguntas muito grande. Vamos ganhar a Libertadores e ir atrás do Mundial. Olha! Esse time, hein? Só pra deixar um recado. Chupa porco, 51 é pinga. Boa, o Domênico concorda. Vá pro inferno, porra. Um abraço. Ele tava emocionado que ele tá aqui na porta do Pacaembu e eu falei, e aí, qual o momento daqui que te marcou? Ele lembrou do momento que o Diego Souza perdeu o gol na Libertadores contra o Vasco. Ô, Sombra. Pois o não. Tite só convoca o Diego Souza por causa do gol que ele perdeu, pô. Tirando isso, ele não ia ser convocado, não. É verdade, é prêmio. É gratidão, né? Gratidão, é verdade. Ô, Sombra. Oi, diga. Eu quero deixar um abraço pro Danilo, motoboy da empresa. Beleza. Trabalha com a gente há 5 anos e não recebe. Não recebe, coitado. É. Um abração pro Dudu, pro Bruno e pro Adriano Vugo Rato. Beleza. Adriano. Posso mandar uma moela pra esposa? Manda. Deve, né? Nayara, eu te amo. Já tô indo pra casa. É. Vai logo, hein? Como chama teu amigo? Adriano Vugo Rato. Ah, tá. Então tá bom. Valeu. Abraço. Fechou, Sombra. Boa, Veloso. Um abraço pra você, valeu. Veloso. Bom fim de semana, cara. Valeu pra vocês também. Valeu, Veloso. Um abraço. Engoliram ele lá. Esse recado agora, mano. Pra quem que é, mano? Opa, Sombra. Então se liga, hein. O recado agora é importante. Atenção, galera. Esse recado agora é pra você, atacadista e distribuidor também. Sabe aquele aperitivo que não pode faltar no seu estoque e que todo fã de futebol adora? Claro que eu tô falando do Mendorato, o amendoim dourado da Santa Helena. A Santa Helena é a maior especialista em amendoins do Brasil e cuida desde o plantio até o produto final embalado, galera. E com os principais campeonatos do Brasil seguindo para sua reta final, o Campeonato Brasileiro acabou, temos aí o Mundial de Clubes que o Grêmio ainda está disputando, a procura pelo Mendorato só tem aumentado. E você, já abasteceu o seu estoque? Aproveite agora, cara, pois eles estão fazendo uma mega campanha na Grande São Paulo voltada para os fãs de futebol, Sombra. Então você que vende ou distribui, fica ligado. Coloque o Mendorato no ponto de venda e você vai ver como ele vai girar rápido, vai dar um gás nas suas vendas. E lembre-se, o original é só o da Santa Helena, o melhor do amendoim. Mendorato, seu parceiro de futebol. Abraço pro Alcides, corintiano, pro Gilson, pro Rafael... Todo mundo lá do Bom Baiano Doces. Lá, boa, os caras vendem Mendorato demais. Aí sim. Boa. Agora, pra encerrar o programa, como toda sexta-feira, lá vem. É pra lacrar, né, Ale? Opa, as lacradoras. Nessa sexta, me chama de bebê e vem me dar de mamar. Porque eu não sou pastor, mas hoje eu vou pregar a noite toda. Então pode me chamar de cachorro vira-lata, porque hoje eu tô louco por uma dona. Ah, eu não sou o Luan Santana, mas hoje eu vou te mostrar o meteoro da paixão. Então vem com o bonde dos mais loucos do que o Mauro Naves na lancha, barra Total Crazy do reality com Dr. Marcos, Theo Becker, Alexandre Frota, Tina, Mara Maravilha, Domênico Gato, eu e ele, Azaia. Muito bom! Sim, Ale. Muito bom! Como é que é? Quero ser pastor pra quê, Ale? Não. Pra pregar a noite toda. Eu não sou pastor, mas hoje eu vou pregar a noite toda. Ai, meu Deus do céu. Contou Mara Maravilha. Qual reality que o Domênico participou? É aquele lá, o mais feio do mundo? É, foi aquele... Não, ele ganhou a até, né? Ganhou. A Fazenda? Ele era um bicho. O que você achou da final da Fazenda? Ah, eu tava torcendo pra Flavinha, viu? Sim, bonitinha. Primeiro que ela, é, né? Bem apetitosa, né? É bonitinha. E segundo que aquele Marcos lá, ele tá ele, pinel, ele, né? Ele é pinel. Tá louco, né? E fora que ele pegou dois bombons lá, né? Foi. Aí já tá bom, já ganhou o prêmio de ele é goleador, né? Marcos, matador. É. Todo o Marcos é assim, né, mano? Ai! Doido, né? Você quer dizer? Extra! Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter extra gol, vai que você pode, beba com moderação. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Boa. E o ganhador da camiseta e do boné do Estádio 97, com apoio da tentbit.com.br e dos bonés Vista Aérea, foi o Rafael com essa mensagem aqui, ó. Fala aí, galera do Estádio. Olha, vou falar pra vocês, hoje o Mota tá demais no programa, hein? Parabéns, hein, Motinha? Que programa que você tá fazendo hoje, não errou uma. Tá nada. Louco. Um abraço, Rafael, corintiano. Boa, Rafael! Boa. 3 dias úteis, segunda, terça e quarta da semana que vem, para retirar os seus prêmios aqui entre 9 da manhã e 5 da tarde. Está de volta na segunda, 5:30, no oferecimento de Extra. Ah, cadê a ficha aqui? Boa, boa, boa. É isso aí, Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. Amendoim Santa Helena. Experimente as novas bandejas de amendoins da Santa Helena.

ouvindo os programas que a gente tá fazendo? Mas hoje tá susto, eu prometo. Ai, tá bom, solta. Você já parou pra pensar como os humanos vão evoluir? Ah, pronto. O quê? Eu vou dar na sua cara. Mas é interessante, olha, tem umas teorias que como a gente daria uma de Pokémon nas próximas vidas. Daria uma de Pokémon? Tipo, tem uma galera que disse que, que os seres humanos perderiam grande parte dos pelos do corpo ou que diferentes mundos afetariam o nosso corpo. Explique. Tipo, se formos viver em um planeta com atmosfera mais densa, teremos pessoas menores, mais ou menos da sua altura. Ah, tá, falou alto, né? Eu sou mais alto, já é alguma coisa. Tá, tá, tá, um centímetro. Tá, tem, tem uma que diz que os seres humanos virariam seres anfíbios. Outras que dizem que desenvolveríamos olhos grandes. A gente ia virar personagem de anime? Aham, no melhor estilo anime. Ai, que da hora, que mais? Cara, as que eu realmente achei bem brisa são as que dizem que seríamos todos clones uns dos outros. Eita, tipo quando confundem a gente na rua? Não, porque segundo o teórico lá, nós iríamos nos clonar tanto, mais tanto, que isso afetaria o nosso corpo em uma escala evolutiva. Ô, louco, meu! Tem também a de transhumanismo. Isso já não acontece, é? Calma, transhumanismo é uma teoria que essa seria uma maneira do ser humano alcançar a vida eterna, bem entre aspas. Porque quando morrêssemos, nós simplesmente faríamos um upload das nossas memórias e lembranças dentro de um PC. Cara, que bizarro, é tipo quando eu era moleque que ia viver a vida no The Sims. Você era o tipo de pessoa que criava crush só pra pegar ela no joguinho. Nossa, uhum. Que legal, puta, que incrível, Gustavo. Enfim, se você quiser saber mais sobre curiosidades bizarramente inúteis, mas evolutivamente interessantes, é só ficar ligado que a gente tá sempre por aqui. Eu sou o Zé Constantino. E eu sou o Gustavo Fávaro, nós somos do Cê Não Sabe. Será que o ser humano também evolui por meio do uso de pedras? Ah, não. Tipo Pokémon. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê Não Sabe? A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. House music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. House is a feeling. Tá começando aqui o Night Sessions da Energia 97. Boa noite pra você. Boa sexta-feira, enfim, sexta-feira chegou, né? Daqui a pouco fim de semana, então bora curtir, bora relaxar com o Night Sessions até as 10 da noite. A gente abre com ele, DJ Anderson Tomé, e ele começa com Block and Crown. Why You Play On Me? Night Sessions. We'll be right back. We'll be right back.